Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Sim, eu já reiniciei, caralho. Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken. E eu falava Echo e Ahai. Olá, nerds, aqui é o Guilherme Camilo. E se o Jovem Nerd cai, a culpa é minha. Olha aí, assumiu, assumiu. Aqui é o Blue Hand. E não, eu não vou olhar o seu Windows. Olá, humanos, aqui é o Alec Machine. Excelente. Aqui é o Azaghal. E se eu tiver que tirar da tomada, eu vou enfiar no teu cu. Muito bem, nerds, estamos aqui para finalmente fazer um Nerdcast sobre esta magnífica profissão. Como é que é o nome? O cara do TI. Vamos falar de tecnologia da informação e todas as raivinhas do dia a dia que vocês passam. Eu quero entender como funciona o mundo por trás da escovação de bits. Certo? Não, não, escovação de bits é coisa de programador. E-mails. Então, vamos deixar o Jovem Nerd errando aí. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meios e caneladas, ô Nerdcast. Que isso, cara? Vamos! Que é isso, cara? Porra, cara. Tô cansado. Eu só não esperava, porra. E atenção, você que ouve o Nerdcast no dia de estreia, na sexta-feira. Hoje, o famoso hoje. O famoso hoje. Talvez não seja hoje, né? Exato. Mas pra gente não é hoje, pra gente é depois de amanhã. Exato. E pra outras pessoas pode ser ontem. Ou ano passado. Semana passada. Mas pra você que é hoje. Que é hoje. É você que a gente vai falar no futuro, ou agora. Porque amanhã, em relação a hoje sendo sexta-feira, ou seja, no sábado, dia 30 de agosto de 2014, nós... Aí, então o cara que tá ouvindo sábado também serve. É verdade, você que está ouvindo amanhã... Você que está ouvindo no dia 29 ou no dia 30 de agosto, sim, pode ter a oportunidade de ver o Nerd Office ao vivo, rapaz! Exatamente! Uma espécie de Nerd Office, certo? Exatamente! Nós estaremos em São Paulo, no Shopping JK Iguatemi, às 16 horas. Aonde no Shopping, Jovem Nerd? No Bradesco Next, Azaghal. Olha aí. Bradesco Next é um espaço conceito que o Bradesco tem dentro do shopping, onde ele experimenta várias novas tecnologias. Exato. Que podem fazer parte do corpo todo do Bradesco. Então, por exemplo, hoje qualquer Bradesco tem a biometria. Você pode botar lá a tua mão e acessar o teu caixa eletrônico sem cartão. É muito bom. Isso foi testado lá no Bradesco Next, antes de existir em todos os bancos. Foi implementado. Funcionou lá e eles levaram. É muito maneiro. Lá no Bradesco Next também é tem o Link 237, que é aquele robozinho, lembra? Ah, verdade. O robozinho bonitinho do Bradesco. Mas é o seguinte, nós estaremos lá, eu, Azaghal e Sr. K. Ó! Olha a surpresa. Presta atenção, você de São Paulo, regiões metropolitanas. Fazendo esse Nerd Office Live sobre tecnologia de ontem, de hoje e de amanhã. É isso. Vamos passear no shopping, fazer um rolezinho. não vamos fazer um rolezinho. Estaremos lá, repetindo pra você que ainda está chocado. Foi pego nesse plantão. Exato. Nesse último. Em cima da hora, em cima do laço, como dizem por aí. Olha só, o lugar é pequeno. Certo. Então se prepara, porque ou você chega cedo, às 16 horas começa, ou você chega cedo pra garantir o lugar lá dentro, ou se você ficar de fora, parece que vai ter um telão, alguma coisa. Vai ter alguma maneira de transmissão pra galera. Ou se você for de outro estado. Exato. E quiser acompanhar o nosso bate-papo com o Sr. K no Bradesco Next. Vai ter streaming ao vivo. Isso, em várias plataformas. Vai ter no site do Bradesco, vai ter um banner lá que vai direcionar a galera para um hot site, vai ter no Google Plus, vai ter no YouTube, a gente vai divulgar esses links também nas nossas redes sociais na hora que for rolar a parada. Então fica ligado que nós vamos estar lá. Se quiser dar um oi pra gente, assistir nosso bate-papo, vai lá no Shopping JK Iguatemi às 16 horas no Bradesco Next, comemorando 2 anos, rapaz. Olha só, 2 anos de agência conceito. É, muito bom. Então não perdam, dia 30 de agosto de 2014, você está ouvindo isso em 2015. Só sorry. Quem nossa... sabe a gente não tá fazendo de 3 anos agora. Jovem Nerd, vale lembrar Sim. Vale alertar, vale avisar que já estão no ar os dois primeiros episódios da Nerd Tour California 2015. Nós estamos cada vez com títulos maiores. 2014, seu louco. Caraca, eu já tô pensando no ano que vem. Já tá no ano que vem. Tá, que pariu. Então, California 2014. Sim. Então já está no ar o episódio da semana passada. Exato. Mostrando São Francisco, alguns lugares de São Francisco. E hoje, o episódio de hoje, essa sexta-feira que esse programa está no ar, pode ter sido para o episódio 2 anos atrás, dependendo do que você estiver ouvindo, você sabe já essa história toda. Que mostra o segundo episódio com mais dessa cidade fascinante que é São Francisco. Olha aí, muito bom. Então deixe lá no canal Jovem Nerd no YouTube, assina se você ainda não assinou, que vergonha, assina. Olha, Jovem Nerd implorando pro joinha? Não, não. Assine meu canal. Assina aí. Dê uma força. Dê um joinha, dê uma força. Esse é o nosso pagamento. Na verdade não é, mas tudo bem. Chega. Se vocês quiserem ver os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular para 24 minutos. Mas se eu fosse você, não pularia. Azaghal, hoje temos motivos para comemorar, porque nosso querido Léo Radiofobia. Sou eu? Sim, o Léo Lopes. Está editando o seu 100º Nerdcast, rapaz! Na verdade, ele já editou. É verdade, já editou, porque vocês estão ouvindo. As pessoas estão ouvindo. Porque deu tudo certo, ele conseguiu editar o 100º Nerdcast. Todos entregues, rigorosamente em dia, com cara, suas parcelas do Baú da Felicidade. Que felicidade. Nenhum Nerdcast atrasou nesses 2 anos que o senhor Leonardo... É o Leonardo ou é Leandro? Leandro, cara. É Leandro? É... Que vergonha! Eu nunca sou pra que mim, que vergonha! Eu não sei! Léo é apelido de Leonardo e de Leandro. É Leandro. Eu nunca fiz a transferência, cara, não sou eu que pago, eu sou só... Você que faz transferência bancária sabe. Pra mim é Léo. Então, tá certo. Em um desses 2 anos, o senhor Léo Lopes atrasou. O senhor Lopes... ou no sobrenome dele é outro também. Não. O senhor Lopes atrasou nada. Nada. Programas entregues no prazo, tudo perfeito. Se você quiser editar um podcast, se você tem uma empresa, precisa de um podcast, vamos fazer um jabá. Sim. Nosso querido Léo Radiofobia, ele tem a empresa Radiofobia Multimídias. Podcast e multimídia. Porra, que tá demais. Você que é um cara da transferência bancária, cara. E ele também tem o seu podcast que você escuta em radiofobia.com.br. Com certeza. Também aproveitar, já que a gente está dando parabéns, dar parabéns também para o nosso querido Guilherme Camilo. Verdade! Que completou também 2 anos de Jovem Nerd recentemente. Exatamente! Muito bom, cara! Não dá para botar, sei lá, parabéns no código-fonte. A expertise dele é outra, tão importante quanto. Muito obrigado. Fica um parabéns. E já que a gente tá dando parabéns pra todo mundo, vamos dar parabéns também pro Malfátio, uh-huh, que é Maurício, né? Maurício, é. Podia ser Malcello? É. Não podia? Não. Que é o nosso editor do Jovem Nerd e cuida do site com muito carinho, com muito esmero. Sim. E completou algum tempo de Jovem Nerd. Algum tempo, viu? Valeu, galera, vocês são fodas, obrigado por tudo, muito bom. Azaghal, vamos aqui agradecer a todos os nerds que doaram sangue essa semana, incluindo aí o pedido de doação para Yoshio Suzuki, tem link aí no post pra você ver. Alexandro Kirsch, Demetrios Barros, Gabriel Casadonte, Glauber Freire, James Silva, Jefferson Souza, Júlio Paulino, Júnior Alves, Klaus Kaslauskas. Caraca. Klaus Kaslauskas, ninguém consegue fazer o nome. Muito bom. Mas é foda. Lucas Cardoso, Lucélio Morcegão, Neto Nogueira, Thiago Assunção e Veranúzia Alves. Muito obrigado por doar sangue. Um alerta. Semana. Um alerta aqui. Oi. Quando a gente conversou com o cara de Morri, eu lembro que a gente falou de semana passada. Sim. Ele falou uma coisa que eu constatei agora. O quê? As mulheres doam menos sangue que o homem. É, ele falou que é, de fato, muito menos. Então, nessa leitura toda que você fez aqui, só tivemos uma menina, mulher, senhora, senhorita, não sei, que doou sangue. Muito bem, você vê. Então, meninas, mulheres. Vocês também podem. Vocês podem. Em compensação, mais mulheres acabam doando cabelos no Nerd da Tesoura. Temos Felipe Cardoso, que não é mulher, mas doou cabelo. Temos Juliana Chaves, Lilian Ricken, Luiz de Carvalho, Maria da Mata, Thaís Fernanda Baptista, Veridiana Bonavides e Valesca Popozuda. Não. Ela doou cabelo, é verdade? Sério? Eu tô te falando. Mas ela não mandou pra gente aqui. Não mandou, o que seria fantástico. Se ela tivesse mandado. Mas alguém mandou pra mim no Twitter. E aí eu resolvi. Ela não doou cabelo. Ah. Até me avisava, ela doou o mega hair dela. O mega hair. Aqui é cabelo, de certa forma. É. Mas ela doou, o que importa. Tá, meninas, obrigado por doar seus cabelos, seus madeixas. Obrigado, e valeu, Chapa Bozuda. Arte dos fãs, Azaghal. Vamos lá, vamos destacar aquelas artes que não são melhores que as outras, mas são legais. Mas são dignas de destaque. Ozob por Gabriel Caetano. Tem vários Ozobs. Muito maneiro. Mas nós vamos aqui destaque para esse. Temos Cid Mendigo Troll Zumbi por Thiago Holse. É aquele maluco que faz a paradinha, a caricatura recortada. Bem legal. Isso, muito bom. Temos William Dafoe. Realmente é só pintar a cara de verde. Por Luiz Carlos Silva. Ele fica igual dois de vez, cara. Ficou muito bom. O Jovem Nerd realmente gostou disso aqui. Ele ficou... Por que ficou... Tarado aqui. Ficou engraçado, cara. E os Otones no The Sims 4 por Augusto de Oliveira. Deus do céu, cara. Existe um nível de psicopatia aí. Eu não sei. Acho que eu fiquei meio preocupado, cara. Não, obrigado, Augusto. Obrigado pela homenagem. Igor Soares, 20 anos, estudante de publicidade de Salvador, Bahia. Desiste. Faz outra coisa. Fala isso, cara. É, eu tô dando uma dica. Estou aqui para esclarecer uma pequena canelada da Azaghal no Nerdcast 428 Marvel no cinema. Quando o Rocket Raccoon fala que eles são um bando de idiotas em pé, em volta de um círculo, foi sim uma fala improvisada. Mas não foi do Bradley Cooper, e sim do Sean Gunn, irmão do diretor do filme James Gunn. Ah, porque o Sean Gunn fazia o motion capture ali, fazia a presença do cara. Ele ia fazer o motion capture. Além do Sean Gunn ter feito a captura de movimento do Rocket Raccoon e do Thanos, ele também fez um papel físico no filme. Do Thanos. Do Thanos. Até eu faço, né, cara? Ele tá sentado. Tá sentado num trono? Pô, eu fiz agora a captura de movimento dele. Antes da leitura de e-mail. Mas o personagem que ele fez no filme foi o Krangling, o imediato do Yondu. É, o diretor, além de ter colocado o irmão no filme, arranjou também os papéis para sua turminha. Alerta de spoilers, seu mentor cinematográfico Lloyd Kaufman, diretor do filme Trash dos anos 80, o Vingador Tóxico, faz um dos prisioneiros. O cantor de metal Rob Zombie faz a voz do navegador de uma das naves do filme. Nathan Fillion, de Firefly e Serenity, faz a voz do alienígena que o Groot levanta pelas narinas logo que ele chega na prisão. E Seth Green, de Family Guy e Austin Powers, faz a voz do Howard the Duck. A gente nem comentou, a galera ficou sentindo falta de a gente comentar lá, a cenarista que aparece o Howard. Fez uma falta comentar foi isso. Foi piadinha dele, botar o Howard ali. O Howard, Azaghal, ele se encaixa nesse universo da Marvel galhofa. Todo mundo, até o Lobo se encaixa nesse universo. Ah, sim, mas o Lobo é da DC. Então... Mas nesse universo até isso é possível. Então, tá certo. Ter personagens de DC no universo da Marvel. Tiago Augusto, 18 anos, estagiário, estudante de TI. Olha aí, esse programa é pra você, de hoje. Por quê? Porque ele é estudante de TI. Esse é o programa de TI. E hoje, não sei se você sabe, não está a par da programação. Eu não sei. Mas hoje... Eu não lembro. Nós estamos no programa de TI. Tá bom. Respeite o TI. Eu respeito pra caralho o TI. São Paulo SP. Só porque o cara é estagiário. Fala aí, nerds! Primeiramente, parabéns pelo sucesso. Quero que nós todos... Bom, eu estava ouvindo o último Nerdcast sobre a Marvel e notei que o Jovem Nerd disse duas vezes que havia reparado na semelhança entre Guardiões da Galáxia e Scooby-Doo pelo fato de serem um grupo bobo com vilões sérios. Uhum. Depois de ver o filme, saí com a mesma impressão. Chegando em casa, fui logo pesquisar sobre e descobrir algo curioso. O diretor e roteirista de Guardiões da Galáxia, James Gunn, foi também principal roteirista do live action Scooby-Doo de 2002. Olha aí, rapaz. Ou seja, Seja, não falou e não escreveu seja. Quando a Marvel quer, ela realmente pensa em tudo. Muito bom. Afinal, agora sabemos por que ela contratou um cara que sabe escrever sobre um quinteto com um Pat no meio. Na verdade, James Gunn também roteirizou, ao lado de George Romero, o filme Madrugada dos Mortos. Olha! Que, por sua vez, também se trata de um grupo de pessoas de estilos completamente diferentes que precisam se juntar com um motivo em comum. Muito bom. Gostou? Gostei. Foi pra você. Vinícius Schiavini, olha aí! Nosso querido amigo Vinícius Schiavini. 30 anos, maluco multimídia, Santo André, São Paulo. Maluco multimídia. Uma coisa que precisa ser dita sobre o personagem da Marvel pro cinema, é a Marvel, na falência, vendeu os direitos de vários personagens, incluindo os Vingadores. Sim, a gente falou isso. Não, mas os Vingadores a gente falou. Não? Homem de Ferro, por muito tempo, ficou na mão do Tom Cruise, que queria ser o herói. Ah, acho que eu lembro de algum rumor disso. Ah, seria bom o Tom Cruise de Homem de Ferro. Ele ia voar, ele ia correr. Ia correr mais do que voar. E o Capitão América chegou a ter um roteiro na mão do Brad Pitt, mas a Jennifer Aniston cortou a ideia. Que porra! Esse nível de detalhe, eu não sei se é verdade. Jennifer Aniston cortou. Ela chegou, não. Você não vai fazer o roteiro. Eu lembro também desse rumor do Brad Pitt. Aí ele falou, tá bom, então eu vou te trocar pela Angelina Jolie. Porém, nenhum desses filmes foi produzido e os direitos voltaram pra Marvel, olha aí. Foi isso que fez a New Line correr pra fazer Blade. O próprio Homem-Aranha passou por outras produtoras, chegando aí pro James Cameron, isso eu lembro, que queria o Leonardo DiCaprio e Kate Winslet como Peter Parker e Mary Jane. Cabecinha tava zoando aí, né? Tava ainda na febre do Titanic, né? Ah, tava. Kate Winslet. Não, mas isso era antes do Titanic. Ah, era? Era antes do Titanic, tava na mão dele. Cameron fez, contratado pela Carolco, um roteiro de 47 páginas. É por essas que, por exemplo, há a confusão de Feiticeiro Escarlate e Mercúrio, são tanto dos Vingadores quanto mutantes, então a Marvel e Fox podem usar. O pior caso é o Namor, que foi vendido para a Universal, que revendeu para coprodutoras. Hoje em dia, nem Kevin Feige, diretor da Marvel Studios, sabe com quem está o Namor. E deixa assim, na verdade. Deixa, exato. O que você quer descobrir? Deixa ele lá. A Marvel tem os direitos de uso se resolver contratos com a Universal e essas produtoras e investidores. Ainda há a questão do Demolidor, que voltou pra Marvel, tendo o diretor contratado para uma continuação. A Marvel ainda negociou com a Fox, topando dar mais prazo pro Demolidor se a Fox cedesse o Galactus, mas nada feito. Porra, tá louco. Quer dizer, a Fox tinha o Galactus e resolveu não mostrar, fazer aquela nuvem escrota. É isso mesmo? Eu não sei. Porra, cara. Matheus Araújo, 20 anos, estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Brasil de Distrito Federal. Análise e Desenvolvimento, uhum. Esse programa é pra você. Olá, senhores nerds. Veio aqui indicar uma canelada que vocês esqueceram de mencionar. Então você veio falar de uma canelada que não existiu. É, a gente esqueceu de mencionar uma canelada. Em 1996, um ano memorável, isso é meu, não dele, quando a Marvel abriu falência, uma das personalidades que quis comprar direitos da Marvel foi o grande Michael Jackson. Oh. Em uma entrevista, o Stan Lee disse que Michael queria os direitos para poder participar do filme do Homem-Aranha. Nossa, mãe do céu, Michael Jackson. Personagem o qual Michael Jackson era muito fã. Porém, a Sony comprou antes ou deu uma oferta maior ou acharam que seria melhor do que nas mãos do Michael. Cara, o Homem-Aranha ia ser assustador, cara. O Michael Jackson... A Diana Ross ia ser Mary Jane. Ia ser pior que o Superman. Caraca, cara. Luciano Moratori, 18 anos, técnico em edificações. Esse programa é pra você. Olha a Jovem Nerd toda minha. Eu tô zoando. Juiz de Fora, Minas Gerais. Saudações, nerd. Excelente último Nerdcast sobre o universo Marvel nos cinemas. Gostaria apenas de apontar uma leve canelada do papai da Gisele, Alotone. Quando ele diz que a ideia do Coronel William Stryker, PhD, na Universidade dos Loucos, era apagar a memória do Wolverino usando bala de adamantio, na verdade, a munição especial era para matar Logan após várias tentativas fracassadas, porém devido ao fator de cura, esse acaba perdendo a memória, levantando novinho em folha e indo embora da ilha com Gambit. Não lembro disso, bom, tudo bem. Entretanto, Stryker mantém seu diploma de louco intacto com seu planinho mirabolante. Wolverine aceita que apliquem um adamantium nele para poder se vingar do seu irmão Victor Creed, Dente de Sabre, pela morte de sua amada Kyla. Para a experiência, seria necessário alguém com poder de fator de cura, do contrário, a cobaia não sobreviveria. Sim. até aí argumentos aceitáveis. Mas é revelado que Victor estava trabalhando para Stryker, capturando mutantes para construir o Deadpool Fail Ryan Reynolds. E que Kyla está viva e tudo não passou de um plano para convencer Wolverine a aceitar a experiência. A pergunta que não quer calar é: por que o coronel não usou o Victor, que possui o mesmo fator de cura do irmão, ao invés desse plano que tinha tudo para dar errado? Caralho. No fim, o que importa é que o filme é muito ruim. Todos para que um dia faça um filme decente do Wolverine, um dos meus personagens favoritos. É, cara, é tudo zoado, cara. Você, quanto mais você analisa, é que nem uma merda. Seca. Já tá seca o filme do Wolverine. Não mexe. Veja, você merda. Mexe, cara. Fede mais aí. História de merda seca. Gustavo Nunes Dias, 24 anos, estudante, São Paulo SP. Estudante só? Só estudante. Sabe voar? Vai. Saudações, Azaghal, senhor da Oceania. É o que negócio todo. Diferente do que vocês disseram no último Nerdcast 428, Marvel no cinema, a primeira adaptação cinematográfica de um quadrinho da Marvel foi Capitão América em 1944. Entendeu? Sim. Esta adaptação era uma série de 15 filmes de 20 minutos. Olha aí. Onde o Bandeiroso, no alto de sua forma física, vai ser um velhinho. Com uma bela pança e uniforme do número menor. Lutava contra assaltantes de banco e ladrões de antiguidades. Porra, Capitão América, no meio da Segunda Guerra Mundial, dá um foco. Porra. Usando a sua sempre fiel pistola de Vibranium. Puta merda. Infelizmente, se o capitão resolvesse tacar a arma na cabeça de alguém, ela não voltava pra ele. Meu Deus. Porém, atenção você que tá dormindo nesses e-mails, nenhuma adaptação do escoteiro da Marvel supera o filme de 79. Nossa. Onde o maior ator de ação que ninguém conhece, Red Brown, caraca. Ah, não, é Red... Ah, que merda, cara. Isso aqui. Se fosse Red Brown, ia ser perfeito. Ah, não é, exato. É Red. Red Brown luta contra terroristas em um frigorífico. Com direito a uma cena onde Steve Rogers usa uma peça de carne para derrubar o seu adversário. Esse você tem o trailer do sei lá, o teaser, a abertura. E aí, cara, tem uma hora que mostra assim vários takes do Steve Rogers. E aí ele contemplando, ele olhar perdido, ele faz, pintando um quadro. Pintando um quadro, cara. Merda. Isso sem contar o fato que em nenhum momento do filme o escudo feito de plástico transparente... Por que não? Ele pergunta. Sai do braço do capitão, fica lá, cravado. Red Brown, eu só vou chamar ele de Red Brown a partir de agora, fez mais um filme do Capitão América no mesmo ano. Mas os dois filmes são igualmente ruins. E ele botou o link aí. Ai, pra vocês. Veja aí, cara, o que a gente tinha de Marvel antigamente. E-mail off-topic, Gabriel Carvalho, 24 anos, estudante de Relações Internacionais, Rio de Janeiro, RJ. Olá, grandes senhores nerds, esse não é o primeiro e-mail que mando. Nunca tive um lido, olha aí, legal, protocolo. A gente podia manter essa tradição dele. Não. Mas com certeza é o que tem o maior propósito. Vocês lembram daquele Nerd Tour sobre a Disney? Se não me engano, foi o primeiro Nerd Tour. Foi a primeira, foi, lá em 2010. Foi. Anterior ao Nerd Office. Anterior ao Nerd Office, exatamente. Pois é, algum tempo depois eu assisti e vi vocês dizendo que eu poderia ter um emprego na maior companhia de entretenimento do mundo. Então, senhores, recebi a minha confirmação de que vou trabalhar no Walt Disney World nesse verão e devo isso ao seu trabalho. Olha aí, cara. Olha aí, Jovem Nerd. Eu posso ter caminhado todo o caminho sozinho, mas vocês mostraram onde a estrada começava e se não fosse assim, talvez nunca tivesse chegado. Queria deixar aqui o meu agradecimento e dizer que, como, pelo que sei, faz algum tempo que os senhores não vão ao Walt Disney World. Espero vocês lá. Have a magical day. Olha aí. Olha aí, cara. Ele mandou um e-mail aqui da Disney. Dear Gabriel. Vai. Inglês é legal, vai. Congratulations. You have been selected to participate. You have been selected to participate in a Disney International program. Olha aí. You can find all additional details regarding its English. It's your offer, including your whole and program dates. Olha aí. Caraca, eu tenho que completar os steps. Aham. Uh-huh. Em 7 dias, espero que você tenha completado. Mas eu não entendi, no verão? Então só daqui a um ano. No verão de lá... É, ele vai treinar primeiro, né, cara? Não vamos pegar o cara, botar no avião e já... Trabalha aí. Então ano que vem a gente pode ter algumas molezas. Ah, é? Você vai achar ele no complexo? É, não, a gente se comunica com ele. Tem o e-mail dele aqui, ó. Eu vou ler o e-mail dele pra galera. Ah, não! Qual é seu nome? A gente se fala lá. Pô, vamos aí, ó. Tô chegando no parque, separa um sorvete. Ah, sei lá, cara. Arranja um broche de aniversário pra mim. Eu tô aqui com profissionais da área, com o nosso querido Johnny Ken, do Migrimi, os trabalham nas maiores empresas de tecnologia e informação do Brasil. É verdade, é verdade. Todos sem exceção. É verdade. Opa! Principalmente o Guilherme, né? Temos o Alec, que já foi o cara que manteve o Jovem Nerd vivo. Na unha! Na unha! Vai, Corinthians! O cara foi um dos nossos maiores sysadmins ever. O Guilherme, que é o sysadmin atual, nosso querido Guilherme Camilo, então a culpa é dele, qualquer coisa. E o Blue Hands, que trabalha uma vida com isso, né, Blue Hands? Pois é, pois é. Já salvei o Jovem Nerd algumas vezes. É verdade, o Johnny quem salvou mesmo, cara. Diversos pepinos, já que o site ficou horas por fora do ar, foi culpa do Johnny na hora de subir ele de volta, me ajudando lá. Que não voltou a tempo, né? Que não voltou a tempo. Eu escutei muito xingo no Twitter até isso acontecer. Muito bom. Desculpa. Mas olha só, vamos entender como funciona essa vida de TI. TI, tecnologia de informação, TI não é atenção pessoas. Estou aqui com os profissionais para me ajudar. Não é o cara que vai consertar o seu mouse. Certo? Nem trocar o papel da pessoa, mas acaba fazendo também. É porque é uma parada que eu quero perguntar é o seguinte. Eu, hoje, me considero... Na verdade, eu quero ser um usuário leigo. Uhum. Eu não quero entender nada. Eu quero ser tão superficial quanto o Macintosh deixa eu ser. Você não vai usar Linux, então, é não, isso? Não, não quero. Não quero essa merda. eu não quero nem usar o Windows, meu irmão. Eu não quero pensar. Eu quero que as coisas aconteçam. Sabe qual é? Então, as empresas têm muitas pessoas com esse perfil voluntariamente. O meu perfil é involuntário. Eu sei mexer, mas eu não quero. Assim, eu não sei mexer com vocês. Não tô dizendo isso. Mas eu não quero perder esse tempo, nem... Sabe? Não é uma parada que eu curto fazer. Mas as empresas, muitas vezes, elas têm pessoas que elas são inaptas ao uso de tecnologia. E aí ela precisa de realmente alguém pra soprar lá o cabo do mouse, limpar a bolinha do mouse. Tirar aquela sujeira que ninguém sabe o que é, aquela sujeira de mouse lá. Quem é que faz isso? Aqui o alienígena, cara. Aqui o ouro vem de outro mundo. Boa, Blue Hand, valeu. Você é a segunda pessoa que eu escuto falar isso. A primeira fui eu. E ninguém acredita. A sujeira é aquela pretinha? É. Isso, cara. Aquilo ali é matéria alienígena, cara. Quem é que tem que fazer isso? Quem é que cuida desses pormenores, tipo, apertar cabo, atualizar o Windows. Estagiário. O estagiário. Pode ser, pode ser. Mas assim, vale falar que, como tudo aqui no Brasil, né? É tipo título de filme. Tem um título, quando chega aqui é outro, e foda-se, é esse mesmo. Vocês vão ter que aceitar. Dentro de Haiti, existem várias pessoas encarregadas de coisas determinadas, assim, de coisas objetivas já. Você pode ver o termo que a gente usou. Quem cuida? É o estagiário. Tipo, tudo que é pizza é o estagiário que se vire, ele que cuide. Service desk seria no nosso caso. Então aqui no Brasil, depende muito do perfil da empresa, de como é administrado o departamento de IT. Eu já trabalhei em lugares que tinha povo específico pra isso. Ah, eu arrastei meu ícone e não sei aonde foi parar. Descia um cara lá e o cara tinha que achar o ícone, cara. Porque tipo, era o diretor do contábil que tava perguntando, entendeu? Normalmente são dois estágios diferentes. Se um usuário normal faz isso, desce o estagiário. Se é o diretor do contábil, tem que descer o suporte sênior pra fechar no diretor, porque o diretor não confia em mais ninguém que não seja o suporte sênior. É verdade, é verdade, é verdade. Mas assim, não, pra mim, cara, usuário é usuário até o fim, entendeu? Não interessa quem é, ele é usuário. Você tem que trabalhar com isso na sua cabeça. O cara é usuário. Em que sentido? Usuário é usuário? Usuário é burro. Isso é o que a gente gosta de pensar, e normalmente então. Durante muito tempo, eu sempre falei isso, cara, que o usuário ele tinha que manter distância de qualquer tipo de tecnologia, mas é impossível. Eu comecei a aceitar o fato de que o usuário existe, e sem o usuário eu não teria um trabalho, entendeu? Pois é. O negócio do usuário, você tem que pensar, o usuário normalmente, ainda mais a nossa cultura brasileira, o cara acha que esse trabalho de informática é uma parada menor. Então não é que o cara seja burro, é que é verdade. Ele não quer aprender, ele acha que essa parada não, é uma parada, cara, menor, então quem não precisa disso? Eu acho, a minha opinião é que não se trata nem... De novo, eu tive que aceitar o fato usuário na minha vida. Porque eu faço isso, já metade da minha vida eu faço isso. Então eu tive que aceitar. E com o tempo, eu fui trabalhando a ideia na minha cabeça e eu cheguei à seguinte conclusão. Isso que o Dave falou foi muito legal no começo. De que tipo, cara, eu não quero saber como funciona. Eu quero que funcione, entendeu? Exato, essa é a minha vida. Determinadas coisas na sua vida, você tem que saber como funciona. É isso que eu falo pro Guilherme em toda reunião. É sempre assim, cara, a gente tá gastando X, eu quero gastar tipo um quarto de X, se vira. Foi a última reunião, inclusive. Estamos gastando demais, tem que cair um quarto, Guilherme, eu estou indo pra Las Vegas. A resposta é impossível. Ah, não, se vira aí. Porra, mas o Guilherme baixou pra meio. Caiu metade. Ah, olha, caiu aí, metade. Já, ainda não caiu. Ainda não caiu. Incompetente. E eu, o Guilherme, e eu? O Alec é nosso consultor hoje em dia. É importante ser dito, ele tá sempre ali nas cabeças. Eu falei pro Guilherme já que o próximo Nerd Tour, vocês já têm budget pra levar mais dois, beleza? Eu já consegui. Pior que é, né? Nessa lógica, realmente. E o que é triste é que depois que tudo deu errado, eles falaram, ah, então liga pro Johnny, vai. Exato. Mas assim, o próximo Nerd Tour você leva a gente, você compra uma porrada de boneca e a gente carrega, beleza? Hello, IT, have you tried turning it off and on again? Eu tenho uma impressão, esse negócio de analista e tudo, eu tenho uma impressão, porque 20 anos atrás não existia muitas faculdades de engenharia, de tecnologia. Então o cara que gostava daquela área, ele gostava de tudo, desde montar o mouse até instalar servidores, coisas complexas. É porque, na real, a galera da nossa geração agora que trabalha com TI, foi mais ou menos a galera que viu toda essa parada nascer. Pois é, tem duas galeras nessa parada. Tem a galera que foi trabalhar nessa época e gosta dessa parada, e tem a galera que foi pra área porque... tava na moda na época e o pessoal falou que dava dinheiro com 6 minutos de conversa. Tenho noções de programação, já trabalhei com programação, mas cansei de ser filósofo, hoje eu sou o arquiteto. Então, assim, se eu vejo um erro lá que tá impactando em infra, eu consigo reconhecer quando é programação ou não. E eu achei que era programação, eu falei exatamente com 7 programadores que fazem exatamente a mesma coisa antes de um cara abrir o código, ler e me falar o que fazia. Todos esses caras com quem eu falei antes, eu falei, cara, vocês sabem como funciona essa função aqui? Ela tá dentro de um framework, assim, já dei o caminho inteiro. Falei, como que funciona isso aqui? Ah, eu não sei. Mas você usa, né? Eu falei, uso. Puta que pariu, cara. Vamos gravar um Nerdcast, mas eu não sei ligar o microfone. Pô, vamos desistir. Vamos Aliás, se você quer trabalhar como técnico, a primeira dica que você tem que aprender na vida é não continue o trabalho do outro. Se alguém chegar e falar, eu tentei arrumar esse computador e não consegui, você não vai perguntar onde é que você parou. O cara fez alguma merda antes e já aconteceu de um funcionário não conseguir ligar um computador na empresa que eu trabalhava. E eu falei, pô, o que será que aconteceu? Não sei o quê. E aí fui ver, o cara tava com a fonte no 220. Ah, clássico. E depois de uma hora depois, eu falei, pô, o cara não viu isso aí. Se eu tivesse visto no começo, eu arrumava em um minuto. Mas eu acreditei que o cara teria visto isso e perdi uma hora da minha vida. Você ficou lá na frente. É esse tipo de coisa que existe o senhor, o senhor, por favor, desliga da tomada e liga de novo. Pra que serve desligar? Sério, pra que serve desligar da tomada? É que o cara quer que você rebute. Só que se ele falar pra você rebutar, você vai falar pra ele, já rebutei, não rebutou. Tá, ok, entendi. Pra ter certeza que rebutou. Agora, por que pedem pra ficar 15 segundos fora da tomada? É porque se você puxar a tomada e botar de novo, se você conseguir ser ninja, você consegue não rebotar a máquina completamente e você fazer merda. Então você dá segundos, dá tempo de rebotar direito. O que o Blue Hand tá falando, eu vou seguir o que o meu chefe, Azaghal, pediu, a gente filtra a burrice humana, cara. Porque você vai virar pra mina, a mina tá lá no Word, ela não sabe, primeiro, ela não sabe digitar no Word. O que você deduz já? Puta, aquela mina do Word de novo, cara. Ela não sabe usar o Word. Ela não sabe mudar a fonte. Filha, desliga o computador. Só que aí, depois de um ano de pedindo pra ela desligar o computador, você vai falar, não faz nada, eu tô indo aí, entendeu? Não encosta em nada, por favor. Vai tomar um café porque eu tô descendo aí. Que eu vou olhar. Exatamente. Isso que o Johnny falou, eu tenho um exemplo ótimo. Eu já trabalhei em um provedor daqui, Major One, e aconteceu... Então você sofreu, sofreu. Sofreu. Mas eu fui muito feliz também, eu não posso cuspir no prato que comi. Mas teve um caso que esse foi demais, assim, cara. Demais, demais. Alguns conhecidos meus que vão escutar essa história, eu sei, vão lembrar disso e é fato. Essa parada de ligar computador. Dentro de TI, a gente tá falando aqui de administrador de sistema, de analista de sistema. Pense no analista... no lado do software, hardware às vezes. Como eu disse, no Brasil tudo é desfigurado. É. E pense no administrador como o cara que ele pode administrar rede, fazer cabeamento, servidores, hackear servidores, essas coisas, trabalhar diretamente dentro de um data center. Só que no Brasil o analista é um pouco de administrador e o administrador é um pouco de analista. E tem cara que faz de tudo, tipo, eu já fiz de tudo. Esse caso específico que eu vou contar, o cara era um administrador de redes, cara. E aí, esse garoto, ele teve a infelicidade de ficar sozinho com redes. De um Major One, um provedor Major One. Ficar sozinho como assim? Não tinha ninguém mesmo no departamento? Só ele? Mais ninguém, só ele, exatamente. E esse cara era tudo, né? Ele resolvia tudo. Desde a mina do Word lá que falava que não tava entrando no Facebook, o computador dela, até o resto. Ele era o cara da informática. Era o menino do computador. Aí, cara, esse cara, ele era brilhante, cara. Ele era tipo o cara com o machado mais afiado, cara. Vinha, ele pau, cortava, blá, blá. Ele tava fazendo glórias lá, assim, milagres, milagres. Um belo dia, esse cara tava lá sossegado. Ele não... Isso eu só fiquei sabendo da história depois, né? Que eu apertei ele, ele me contou quando chegou num ponto crítico, assim. Eu vi que ele tava muito quieto, eu falei, velho, foi você, né? Ele falou, foi, Alec. Ele começou a fazer uma limpa na rede, verificando equipamento por equipamento. Começou a fazer inventário de tudo, documentar tudo, porque simplesmente ele tava um pouco ocioso. Ele falou, pô, vou ser proativo, vamos organizar mais essa coisa. E aí ele se deparou com um equipamento de rede desligado, que ele não sabia porque estava desligado, porque não estava documentado, ele não sabia o que aquilo fazia. E isso um cara experiente. E aí esse cara pensou com ele mesmo, eu vou ligar esta porra. Ele pegou, ligou no data center, que a gente tinha um analista lá, um administrador, desculpa. Aí ele ligou e falou, ó, vai lá e liga esse cara. Na hora que ele ligou esse cara, meu amigo, o servidor, foi Unleash Hell. O quê? Caiu tudo, derrubou tudo. Tudo que você imaginar saiu do ar. Sério? Sério. Só que isso foi tipo de manhã. E aí vem diretor, vem a CIA, vem todo mundo, cara. Vem a gente Smith, vem todo mundo. Você vê de tudo. E aí, gente, o que, que aconteceu? Pô, não sei. Não sei. É que assim, tecnicamente pra explicar é muito complexo. Mas o equipamento de rede, ele tem determinadas rotas dentro dele. O equipamento de rede, ele sabe aonde você quer ir e como você faz pra chegar. Então quando você se conecta nele, ele já tem a rota para a máquina XYZ que você precisa acessar do servidor. Ele fez o update de rota quando ele adiantou? Não, cara. Começou a propagar um monte de ARP do equipamento de rede. Nossa, putz, calma aí. Peraí, não tô entendendo nada. Esses caras de TI. Imagina que você tá em uma central telefônica com os telefones de todo mundo bonitinhos. E o equipamento chegou lá e mudou os telefones de todo mundo. Ah, tá bom. E aí ninguém conseguia ligar mais. Ótima, Blue Hand. Não, eu ligava pro Jovem Nerd e falava com o Dave. Era. Isso. Então, assim, respeitem o seu Cisa de mim. Se ele falar, não faça, cara. E quando xingarem o Guilherme no Twitter e ele fala, cala a boca, calem a boca. Hello, IT, have you tried turning it off and on again? Cara, eu fui provedor de 96 até 2005. A lista de história de provedor é grande. Provedor é o melhor lugar pra você estar e aprender as coisas. A galera que tá ouvindo a gente e quer... Porque eles pensam que tudo é glória, né? Mas o seu trabalho, assim, você nunca vai ser visto, você nunca vai ser lembrado. Não, é... pior. Você vai ser visto, vai ser lembrado. Só lembram de você e só te veem. Merda. Se tá funcionando, você tá fazendo seu trabalho bem. Mas ninguém se importa, tá funcionando. É isso mesmo. Mas o você só aparece pra dar merda. O provedor é um ambiente legal, assim, porque o produto pelo qual você é responsável tá aberto, né? Você não sabe quem tá visitando. São, assim, inúmeros tipos de pessoa, são inúmeros casos. Dependendo do provedor, você vai se encontrar com todo tipo de tecnologia lá dentro. Não é só programação, não é só isso. Você vai aprender sobre equipamento, como a gente falou agora há pouco. Você vai aprender sobre estupidez também. TI é um ambiente hostil, a verdade. verdade é essa. Não tem nada bonito, folks. Não dá grana, você não vai ficar rico. Uma coisa é certa, você vai trabalhar pra caramba, cara. Pra caramba. No matter what, você vai estar trabalhando. Não, peraí, peraí. Mas um cara sênior desses tem um salário maneiro? O cara que se segura um data center coisas grandes? Depende. Salário Brasil anda muito caído por causa do fator sobrinho. Todo mundo tem um sobrinho que mexe no computador. Reconhecer a sua diferença de um cara que tem 15 anos de experiência pro sobrinho é difícil pra caralho, porra. TI, cara, TI é o seguinte, saca quando o cara da máfia gosta de você e ele quer que você trampe pra ele? Se você não perguntar, tá bom, aonde eu vou chegar, o que eu ganho com isso antes, você tá ferrado, velho. Você tá ferrado, entendeu? Assim, eu tenho um salário bom pra mim, eu faço uma grana boa, eu vivo bem, qualquer brinquedinho novo que eu quero, eu consigo, mas você, como eu disse, você tem que trabalhar bastante. A galera acha que é muito fácil. Eu vejo isso quase sempre. Todo ano eu vejo isso. O cara sai da faculdade, ou ele fez um cursinho em algum lugar. Só que o mercado é hostil. É bem hostil. O Blue Hand citou aí o cara. Você vai ter um diretor lá que o cara não tá nem aí. Ele é usuarinho, ele não sabe o que você sabe, ele não sabe entrar num banco de dados e verificar uma tabela, mas, cara, esse cara provavelmente paga o teu salário. Então, se você não fizer o que ele tá falando, assim, você tem que ser sangue frio. Você tem que trabalhar. Ainda tem os que são piores, né? Tem uns diretores desse tipo que acham que sabem. Então, quando o cara fala, não... Cara, esse cara é o pior, velho. O cara fala, não, sobe assim o banco. Você tem que não fazer o que ele falou, que você sabe que vai fazer merda, mas ao mesmo tempo não deixar ele puto. Exatamente. Esses caras são os piores, né? Tem aquela história clássica, né? Que o chefe chegou na frente da minha amiga e falou, ó, faz aí um quadrado. Ela foi lá no Photoshop, fez um quadrado ali. Agora arredonda as pontas. Aí arredondou. Arredonda mais um pouquinho. Porra, você desenhou uma bola, não falei pra você desenhar um quadrado? Caramba. É bem assim, cara, eu tenho umas histórias de guerra de chefes assim que você fala, cara, que eu não acredito, mas você, cara, tem que jogo de cintura de não virar pra ele e falar, vai pra aquele lugar, afinal ele paga o teu salário. O meu motor ultimamente tem sido, eu só trabalho aqui. Olha isso, cara. Quanto mais estúpida a pergunta, mais eu penso nisso. Eu só trabalho aqui, cara. Porque tem outra também. A gente faz todo esse trabalho mágico aos olhos de um usuário. Mas não é tão mágico assim, né, cara? Tem uma lógica. Aliás, raramente é mágico. E assim, eu sempre trabalho com equipes grandes, né? Com muitas pessoas. Johnny, quem citou o fato de você nunca continua o trabalho de alguém? Geralmente, quando você entra numa empresa pra trabalhar com tecnologia, você tá chegando numa infraestrutura que já foi toda preparada. Na migração do Jovem Nerd, por exemplo, quando a gente foi mudar pra essa estrutura nova, o Guilherme viu, a gente ganhou uma semana só analisando o que a gente ia fazer antes de levar, antes de pôr na caixinha. Normalmente então, eu brinco com você entrando numa igrejinha. Cada um que tava ali antes fez a sua ponta da igrejinha. Você tem que entender ela toda antes de você mexer em alguma coisa, senão... Exatamente. E não, e se você não sentar lá atrás e cantar o hino e bater o pé de leve, os caras vão te olhar torto, velho. Pois é. Você tem que estar bonitinho ali só olhando a igrejinha e aprendendo. Se você for meter a mão... Quando você chega, já tem todo um histórico, cara. Tem cara que tem muita coisa que você nunca vai saber. Você vai passar uma vida inteira lá dentro da empresa e você nunca vai saber por que foi definido daquele jeito. E às tipo, vezes você nem quer também. Deixa quieto, tá bom, deixa assim. Tá lindo, cara, sistema, tá lindo. O sistema do João. O que, que o sistema do João faz? Aí ele faz a parte pra contabilidade. Mas quem é que mexe? Não, o João morreu há 3 anos, o sistema roda assim. Sistema bom é o sistema que funciona. O software bom é o software que faz exatamente o que você quer, cara. Se tá funcionando, se um sistema funciona, não precisa nem ser um software. Qualquer sistema, qualquer padrão na vida de qualquer um. Se funciona, o meu conselho é: fica longe desta porra. É aquela... Não encosta nesta porra. Aquela agora... técnica do cocô seco, né? Deixa ele lá. Você tá lá. Se você mexer, ele fede. Então deixa ele lá. É lobo. Não chega perto. Pois é. É lobo, não. É choquito, velho. Isso é choquito. Isso é uma coisa que o estagiário demora pra aprender. É o primeiro teste de experiência. O estagiário que não entendeu ainda que não é pra botar a mão. Ah, cara. Então, mas eu acho que tem uma galera que entende. Mas todo mundo já teve do lado de lá também. Ah, né? Quando não, você começa. Quem nunca fez aquela cagada que você fala assim, ai. Aí você liga pro seu chefe 2 horas da manhã, oi Dave. E fala assim, cara. Você tá fora do ar. Tipo, que aconteceu um negocinho aqui e tal, deu um pau, sabe? Tipo, eu não sei o que é ainda. Mas tá fora do ar, volta daqui 10 minutos. Aí dá 3 horas depois ele. Guilherme! Cadê o site? Eu dei um RM-RF na pasta errada e apaguei tudo. Não, não. Asterisco ponto. Ou ponto asterisco, tanto faz, não faz diferença. A merda é a mesma. Não. Eu tenho uma boa dessa. Não faz muito tempo, o meu chefe ele pediu uma solução em MySQL pra fazer banco de dados, o MySQL. Pra fazer, criar um sistema de alta disponibilidade. Aí, beleza, né? Falei, pô, vou pegar o banco de dados que tá em produção, vou replicar aqui pra essas maquininhas novas e vou usar a mesma configuração que a gente tem em produção. E vou testando tudo aqui. Aí tô eu lá, né? Me sentindo. Pô, nossa, que legal. Cada comando, sabe? Tudo funcionando. Aí eu criei uma tabela errada em algum lugar, que eu não posso falar ainda, porque senão eu destruo o propósito da história. E aí eu tô lá, criei a tabela, falei, putz, essa tabela tá errada, cara. Eu preciso apagar. Fui lá, drop table, pau, dei enter. Sossegado. Levantei e fui pegar um café. A hora que eu voltei pro meu terminal, no terminal no Linux, você tem o nome do host ali, né? Você fez o de produção, claro. O prompt de comando. É claro. Eu fui lá e dropei a database de produção. Aí eu abri o produto e dei um reload e nada. Não consigo conectar com o banco. Cara, aí eu desci, eu andei pelo centro da cidade inteira, pensando o que eu ia fazer. Aí, é por isso que eu uso cor diferente nos prompts. Então, cara, eu tenho tudo muito organizado, mas foi autoconfiança, assim. Eu tava sentindo com o negócio. E aí ainda teve um segundo pra cagar tudo. Aí o pior foi a situação, tipo... Eu falei, cara, não tem outra opção pra você. Sobe e fala. Dropei o banco. Ah. Fala de uma vez, né? Pois é, não tem o que fazer. Eu fiz merda. Aí eu falei, pô, vou passar no banheiro antes, né? Lavar o rosto e tal. Vou ver se eu tô legal, se minha aparência tá boa antes de eu falar. Aí eu cheguei, quem tá no banheiro? Meu chefe. Aí eu tô lá pra mão, tá? Ele virou, e aí, beleza? Eu falei, pô, chefe, beleza. Dropei o banco de produção. Aí ele falou, mano, você tá de brincadeira. Eu falei, não, dropei. Falou com atitude. Eu já passei por uma situação exatamente igual quando eu trabalhava na VirtualNet ainda, antes do Jovem Nerd. E o Johnny, ele era o meu superior lá. Você lembra disso, Johnny? Cara... Opa! Eu fiz a mesma merda. Eu subi o banco de um cliente em cima do banco de outro. E foi a mesma bosta. Ainda com a mão no teclado, eu virei pra ele e falei assim, vamos ali na sala de reunião, rapidão. Foi. É rapidinho. Eu conectei nos dois bancos e falei, tá vendo que tem coisa aqui? Sim. Tá vendo que tem coisa aqui? Sim. Tá vendo que é a mesma coisa? Então, não deveria, né? Eu subi um em cima do outro. Ele, ai, caralho, chama o outro chefe. Aí chamou o Nakamura. Aí chamou o Naka. Ixi. Aí chamou o Bonfim, o chefão. Gente, tipo, pra quê, né? Eu só falo assim, Guilherme, não precisa falar nada. Só volta pra tua mesa e arruma. E que isso não se repita, tá bom? Pessoal, tá, esse que tipo de atitude é legal, cara. É por isso que eu só trabalho em produção, não trabalho com homologação. É direto no código fonte. Produção é quando você tá lidando com a informação que tá no ar, o site que tá sendo, que as pessoas acessam. Produção é o que gera, é o que gera gritos. Homologação é um espelho que não está no ar, que o usuário não tem acesso, é isso. E você pode, teoricamente, homologação você pode destruir à vontade. Seus colegas de equipe vão ficar putos, mas o seu chefe não vai falar do cangote. Exatamente. Quando você faz uma cagada dessa, uma produção, significa que você cagou o site que as pessoas, o sistema que você as pessoas cagou, estão vendo. Exatamente. É a cagada live on BBC, tipo, todo mundo tá vendo e não tem como esconder, acabou. Estão falando dessa cagada, eu trabalho com mainframe também, além de Unix. E o nosso mainframe, a gente tinha um estabilizador de voltagem gigante, que tinha um único defeito de design. Ele tinha um botão vermelho de emergência gigante na frente dele. Faz sentido. O botão de emergência, se a porra estiver pegando fogo, você meter o dedão lá. Faz só sentido botão... ser vermelho, né? É, o botão é proeminente, é na altura do cotovelo. A sorte é que é 10 pra meio-dia. É assim, eu mesmo saí 10 pra meio-dia certinho, mas é quase na hora do almoço. Eu fui perguntar uma parada pro operador tá falando comigo, ele se apoiou no estabilizador. Aonde? Eu só vi aqui. É tipo um estático com o cotovelo no botão sem mexer. Falei, cara, você não fez isso. Foi tipo Lost, né, cara? Eu não vou digitar essa porra hoje. Eu ouvi os meus colegas de coisa gritando lá de dentro. Puta que... Eu não acredito que isso aconteceu. Falei, galera, calma, relaxa. Deixa todo mundo ligar pra reclamar. Vamos dizer que caiu a luz, porque caiu. Mas é aí que vem a importância de tudo isso que a gente tá falando. Do menino do computador. Quando o céu tá derretendo, velho, o demônio tá abrindo um buraco no chão, quando tá todo mundo chorando, as casas pegando fogo, as mulheres surfadas, tá lá aquela confusão. Pra onde que os caras ligam? Pro seu ramal, velho. É o único que toca quando tá pau. Exatamente. Aí tipo, eu não sei o que eu faço. Calma. Calma. Respira, não fica com medo. Segura minha mão, eu tô indo aí. Eu tô um pouco perdido. Caralho, entender qual é a natureza do trabalho de todos vocês. Assim, eu conheço um pouco, mas eu vou ser mais leigo assim, porque as pessoas não conhecem. É manter a porcaria funcionando. Então, mas o quê? Exemplos práticos. Por exemplo, o Guilherme, eu sei, ele mantém o Jovem Nerd funcionando. Tudo que tá por trás de código, servidor, acessos e tal, ele que cuida. Que outros sistemas também são... Dependendo da empresa, é praticamente tudo. Acesso ao prédio, telefonia... Ah. Acesso ao prédio? Fica de porteiro? Não, mas o sistema de meio que achar e liberar a porta roda no computador que você cuida. Já jogou Watch Dogs? Tá quase igual. O que o Blue Hand falou é isso mesmo que acontece. Pensem assim, é tecnologia de informação. Tudo. O crachá, por exemplo. O sistema de crachá é informação. Quando o cara pede lá o teu RG, ele te cadastra no prédio. Bate aquela foto de baixo pra cima, escrota. Exatamente. De qualquer jeito, né? Vocês podiam resolver isso, hein? Tá a câmera mais alta? Na verdade, escrota não. Ela bate em super definição pra pegar a sua retina, mas eles não querem falar pra você. Imprime aquela foto tosca e você acha que eles bateram uma foto de péssima qualidade. Que você vê que uma foto horrível, mas o cara vai dando zoom e vê o reflexo no teu olho. Assim, pode bater a foto da retina, não tô nem aí, mas bate de um ângulo que me ajude. No final do dia, o Obama tá admirando a sua íris. Ele já tá, cara. O Obama já tá de olho em todo mundo. Mas então, isso, a rede de um, né, de computadores de uma empresa, de um prédio inteiro, né? Por exemplo, o Alec falou que trabalhou em provedor. Provedor, você tá lidando com o quê? A rede, os sites? A rede provedor, o site, o sistema de e-mail dele, o sistema de cobrança, o sistema que atende o telefone. Tudo, telefonia. Não, a gente tinha, por exemplo, lá, a equipe de rede administrava, os analistas de rede, eles administravam links da Oi, da Vivo, de telefone celular, linha normal, entendeu? Sinal de TV a cabo, acontece isso. Mas você falou uma coisa interessante, você falou assim, eu não sou programador, mas eu entendo alguma coisa. E aí, tipo assim, a pessoa, às vezes a pessoa tá ouvindo, tá achando assim, ué, não é programador que trabalha em TI? Não é programador, quem é que trabalha em TI? Existe, vamos pegar aqui o nosso amigo Guilherme como exemplo. O Guilherme, ele é programador. Garoto de programa. Garoto de programa. Às vezes ele vai lá, ele enfia o dedo lá na minha parte, mas ele se sai bem. Eita! Caraca, mas ficou meio esquisito isso aí. Faz parte do programa, gente. Calma minha aí. Parte do servidor. Como é que fica o Corinthians nessa situação? Não vamos confundir as coisas. Eu tô sendo pago pra isso, hein? Bom. Por isso que é o garoto de programa. Por isso é garoto de programa. Isso vai virar Sodoma e Gomorra. Dependendo do trabalho que você desempenha dentro de TI, você tem que ter conhecimento das coisas. Eu sou responsável por suportar o código que o Guilherme cria para o Jovem Nerd. Se eu não preparar essa estrutura para ele, se eu não souber exatamente o que o código dele precisa para funcionar, o código dele não vai existir. Não serve para nada. Mas peraí, deixa eu tentar explicar, ver se eu entendi. O Guilherme faz um código programado numa linguagem qualquer. É. Você tem que preparar a máquina com hardware e software pra esse código rodar bem. Exatamente. E aí o funcionamento desse código nessa máquina, daqui pra frente, é sua responsabilidade. E vai ter um terceiro cara, normalmente, também, que ele vai ter a responsabilidade apenas de deixar a máquina ligada e conectada na internet. Esse era o maluquinho que a gente ligava de madrugada pro IG pra dar um reboot na máquina. Esse mesmo. Exatamente. Esse cara, por exemplo, ele seria um administrador de sistemas. Como eu disse, o administrador de sistemas, pensa no cara que a gente tem um data center, aí chega um servidor novo. Esse servidor, ele não fica no chão. Ele fica no armário metálico bonito que a gente chama de rack. Alguém precisa colocar esse servidor no rack, alguém vai precisar passar um cabo de rede para conectar esse servidor. Ligar a fiada toda. Exatamente. Esse cara, de verdade, que é o que a gente confunde pra caramba no Brasil, esse cara é o administrador de sistemas. Certo. Por que o administrador de sistemas? Ele pode administrar um sistema de redes, ele pode administrar os servidores, ele é responsável por garantir a integridade física da parada toda. Certo. Um analista de sistemas é no outro nível já, já é dentro do servidor. Esse cara, ele vai ser o responsável por instalar o software. Esse já é da Matrix. Esse aí é Matrix, exatamente. A tela de trabalho dele é preta com letras, é DOS, basicamente. É isso aí. É prompt isso aí. Do DOS. Ele não usa mouse. Esse é o cara que não usa mouse. Exatamente. Uhum. Só na hora do almoço. Certo. Uhum. Só na hora do almoço. Então, é meio complicado pra gente percorrer tudo. Não, tudo bem. Depende muito do perfil da empresa. Tem muita empresa que o mesmo cara faz várias tudo. Coisas. Ele faz tudo. Não, tem um cara que faz tudo. A divisão que eu vejo normalmente é o seguinte. É um cara responsável por tudo da máquina, menos o programa. Ele pega, tira a máquina do chão e bota no rack. Ele que mantém a máquina ligada, coisa. Ele que cuida do Windows, do Linux, tudo o que seja. Exatamente. Mas ele não mexe no programa. Na época que o Jovem Nerd sofria ali, que a gente demorou, mas conseguiu dar o jeito, era o Alec que fazia tudo, né? Dava tapa na máquina, programava. Teve uma época, enquanto a gente tava no IG, teve um dia, eu e o Jovem Nerd, acho que a gente passou umas 40 horas ali, trabalhando em cima, eu e o Alexandre trabalhando em cima do Jovem Nerd. A solução foi o quê? O servidor onde o Jovem Nerd se encontrava, ele era compartilhado com outros clientes. Isso. Quebra de contrato, inclusive, quebra de contrato. Isso, e eu percebi que a concorrência, o que estava segurando o Jovem Nerd era justamente a concorrência com esses outros clientes. Eu chamei meu chefe, eu mostrei pra ele, eu falei, cara, isso aqui tá errado. Vamos falar com parcerias pra ver o que a gente pode fazer. Enquanto os caras estavam lá, sabe, toda aquela filosofia, eu falei, gente, eu vou lá no data center. Eu fui no data center e eu comecei a passar todos os hacks procurando um servidor. Quando eu achei um servidor que eu... que não tinha ninguém, nada aceso, tava desligado, eu fui lá, às vezes você tem que ser estúpido, o que eu fiz? Eu liguei a máquina, né? Eu falei, dane-se, vou ligar. Puxei cabo de rede e tudo mais, liguei e eu vi que não tinha ninguém. Nessa hora, eu fui o cara que fez tudo, porque a máquina tava lá encostada, eu fui lá, peguei a máquina, hackeei, eu documentei, coloquei ela no inventário e tudo mais, liguei pro meu chefe e falei, cara, é o seguinte... Tem um servidor aqui morgando, já hackeei, já passei cabo, já liguei na rede, tá tudo certo, tá no patch panel, posso? Ele falou, pode, amigo. O Jovem Nerd foi um trampo que eu fiz do zero. Olha como... aplausos pro Alex. Olha como o Alec é foda. Obrigado. Puta que pariu, esse cara é foda. Esse cara deu sangue pelo Jovem Nerd, foi muito bom. Foi aí que a gente conseguiu o respiro. Esse é um caso de... Assim, eu não era o cara que fazia tudo, mas se eu não fizesse tudo naquela hora, eu ia ficar... Pois é. Não, cara, ia continuar a mesma coisa. Eu tô aqui domingo, às 5 da manhã, e aí meu telefone toca. E aí, Alec, tudo bem? Cara, Jovem Nerd tá lá armado. Saca? Foi pilhando essa coisa. Eu falei, cara, tá simples da gente resolver. O que eu falei foi, tá simples da gente resolver. Tira daqui, coloca ali. Vamos, ponto final. Vamos resolver logo pra me dar sossego. Mas uma exatamente. Coisa que acontece muito em TI é que, apesar de essas coisas serem um problema, elas são um problema pro cara do TI, elas não são um problema pro teu chefe. Então, enquanto tá te ligando de madrugada, quem tá acordando de madrugada é você, não é ele. Exatamente. Então, as outras pessoas estão nesse movimento muito mais devagar, porque elas estão dormindo de madrugada diferente de você. Não, e assim, a gente tá falando também aqui das facetas dentro de TI, dos profissionais dentro de TI. Você tem que lembrar que, por exemplo, nesse dia que eu fui ao data center para tentar resolver o problema do Jovem Nerd, porque assim, para o pessoal entender, o Jovem Nerd era um de centenas de caras com quem eu tinha que lidar todo o tempo. É, mas era um problema que, cara, eu sou fã e eu visitava o Jovem Nerd quando era um blog, cara, quando não tinha... nada do que é hoje, entendeu? Nerd Power era level 5%. Então, eu gostava daquilo, cara. E de repente eu me vi trabalhando com algo que eu curtia pra caramba. Eu falei, bom, tem que resolver. Só que, só pra galera ter uma visãozinha, assim, quando eu fui até o data center, aí você chega no data center, tem o segurança que tá lá às 3 horas da manhã, passando frio, cara. É. Ele tá usando uma tecnologia que é administrada pela gente, por exemplo, crachá. Aí você chega lá, tem um bombeiro que o cara não faz porra nenhuma, mas se pegar fogo, ele tá lá. Tem o carinha que atende o telefone. Tem o cara que, se você precisar da chave de fenda, o cara vai falar, cara, eu tenho aqui. Então, existem várias pessoas no TI. Tipo, respeitem TI, gente. Tem o cara que é uma santa criatura que vai passar direto pro céu, que é o cara que passa cabo no meio. Tinha um cabo num rack e passa pro outro. Cara, baixo daquele chão nojento, cheio de cabo. Achei que você ia falar tia do café. Eu não gosto muito de café, então pra mim vai. Cara, o cara que passa cabo pra mim é mais importante. Não, cara, eu não preciso passar sem ele estar passando. Cara, galera de redes que tá me ouvindo, quem trabalha com redes e tá me ouvindo, vocês são heróis, tá? Passa cabo. Crimpar cabo. Procurem na internet aí. Vocês aí que querem trabalhar com computador, que vocês acham legal, vai lá no Wikipedia lá, põe lá par trançado, decora as cores e tenta fazer um cabo sem olhar pra aquela porra. Velho, eu trabalho com isso depois, há quase 10 anos e eu não sei fazer até hoje. Pô, branco, laranja, laranja, branco, verde, azul, branco, azul, verde, branco, você marrom. Você não vale. Olha o Johnny que é. Você não vale. Tá, Johnny, agora fala o cabo crossover. Ah, inverte o azul com o laranja. Ah, lá. Então vamos diminuir simplesmente combinações de cores. Os caras passam cabo. 500 fica automático, mas é insuportável. Mas os caras que passam cabo, assim... Eu vou mandar pra vocês uma foto do cabinho bonitinho que eu volto e meia eu tinha que passar embaixo do chão. Aí vocês vão ter uma ideia do que é divertido passar esta porcaria gigante. São estruturas, cara. Uma sem a outra não acontece. Normalmente também, isso não só em problemas de rede. Normalmente, redes de telecomunicações são bem piores que as redes de computadores mesmo. Infinitamente piores, cara. Pô, meu amigo, aí você já tá falando comigo. Eu digo isso assim, porque o meu pai, ele trabalha com telecomunicações. Né? Então eu tomei o filhinho de peixe ali, né? Tá falando telefone, certo? Exatamente. Não, eu trabalhava, todo mundo sabe, eu trabalhava num motel. E tinha lá o sistema de telecomunicações interno, meu amigo. Aquilo era um ninho de rato, cara. E, cara, a parada, essa parte de cabeação desses cabos é uma parada... Como entendem como funciona? O cara foi outro dia instalar fibra no meu prédio e aí ele abre a caixa, né? Puta que pariu, meu irmão. Quando você bota o cabo solto, ele magicamente se enrola nos outros. É, exato. Não, e vem uma poeira alienígena e se solidifica e a parada vira uma pedra. Yeah. Ó, eu vou te contar uma história. Na empresa que eu trabalhava, a gente mudou pra um prédio de 3 andares. E era uma casa, era um apartamento gigante, a gente pegou o apartamento inteiro. Vamos passar cabo. Aí furou todas as paredes, passamos cabo em todos os lugares. Só que daí você coloca um adesivo com o número do cabo na ponta. E aí quando você puxa lá no rack, você coloca o adesivo marcando... Da ponta, bonitinho. É, da outra ponta. Aí o que aconteceu? Acho que o pintor foi lá, só que ele cortou todas as pontas pra entrar dentro da caixa. É claro. Ah, claro. Mas claro. E aí que a gente teve que fazer com o multímetro... Com walk-talk multímetro. Apitou aí, apitou. Então esse é o cabo. Isso foi uns 200 pontos de rede. Isso se chama destruir o propósito. O cara, presta atenção no que o Johnny falou, o cara é a pintor, velho, certo? Mas isso é uma coisa que acontece muito, porque você faz um negócio, ou você bota um ponto de rede num lugar, bota o rack lá, aí alguém entra na sala e fala, esse rack não tá bem, não tá legal aqui, destagou o feng shui do ambiente. Cara, não corta o cabo. Aí o cara pega e puxa o rack pro outro lado e sai metendo a mão nos cabos. Pô, quando tudo para, ele te liga e fala, pô, acho que caiu o sistema. Uma coisa? Não fizemos nada. Não, sabe o que é fogo? É, hoje em dia, tudo cabo CAT5, você liga no rack, né? Mas, tipo, em 97, quando eu trabalhava na faculdade, era tudo cabo coaxial. Então, é um cabo que passa por... O mesmo cabo passa por todas as salas, e se um cabo desconectar, todo mundo cai. E pra você descobrir qual o lugar que desconectou? Tem que ir lá sala por sala, verificar se o cara não conectou, tem que ir lá debaixo da mesa, sala por sala. Isso era triste. É por isso que eu tinha um roteador da Cisco, que era meu roteador no coração. Depois de anos, o pessoal entendeu por quê. O roteador da Cisco, ele fazia um teste de distância no cabo. Então, ele dava pra mim a distância onde tava o ponto de interrupção. Ele botava 15 metros. Aí eu sabia, 15 metros era de ser onde é. Aí andando e ia pra lá pro coisa. Toda vez que tava um pau assim, eu falava, não, galera, calma aí. Ligava o roteador quietinho. Como quem não quer nada, via a parada, desligava ele de novo e ia correndo lá no lugar. Uma vez no motel, instalando, informatizando. É, inclusão digital. Informatizando, eu sou um cara da inclusão, cara. esse motel que eu trabalhei, quando eu comecei a trabalhar lá, era ficha. Era tudo ficha. E eu informatizei o hotel. Assim, ficha? O cliente entrava e você abria uma ficha, uma de, ficha papel de papel pro cliente. Caraca! Você anotava a hora que ele entrou e aí ele fazia pedidos, sei lá... Do carbono, quantas vias? Carbonado, 3 vias. E aí ele comeu bife, a parmegiana, pediu uma algema e uma rola. Tu botava tudo lá. E aí na hora que o cara saía, ele ia pra portaria, desce a ficha, né? E aí o nego fazia a conta, em toda hora, bife, rola, né? Dava tanto. E aí eu informava automatizei tudo isso. E eu tinha que passar, cabear o pera hotel aí, inteiro. Peraí, senhor. Vou deixar a coisa clara aqui. Eu não cadastrei as rolas. Você tá dizendo que você informatizou a rola. De certa forma, a gente pode dizer que sim. Boa, isso é histórico. E, cara, a gente passou cabo pra tudo que é lado. E era meio complicado de passar o cabo debaixo das telhas. Era uma merda. Um marceneiro amigo meu, ele diz, o peão é o capeta encarnado na obra. Ô filha da puta, a gente fala, tem que fazer um buraco aqui. Mas cuidado com este cabo de rede, que é caríssimo. Mas eu queria fazer um cabo, mas não tem. Meu irmão, a primeira martelada do filho da puta. O cara deu a primeira. Eu escutei o pum e vi o cabo descer assim na minha frente. Sabe qual é? Rompido. Clássico, cara. Puta que pariu. Eu demitido na hora. Falei, larga a marreta, pega a tua mala, tchau. Você demitiu o cara? Na hora. Hello, IT. Have you tried turning it off and on again? O eventista nosso, que é excelente, tinha dois outros caras que trabalhavam pra ele, que eram bons, acho que não vou falar. Mas é o famoso, deixa que eu faço. Tudo ligado, o cara foi no dia de semana e começou a se embanhar atrás das máquinas. Falei, cara, tá tudo ligado. Então, às 6 horas, eu dou uma derrubada no sistema. Ele, não, vou mexer essa tomada aqui que não tem nada ligado. Eu olhei e vi que não tinha nada ligado. Falei, pô, maluco, tá tudo ligado no resto. Tu não quer? Não, pode deixar, vou só olhar aqui se a tomada tá legal. Claro que depois de você olhar, foi... raiozinho correndo. E eu ouvi... POU! Eu levanto, eu vejo só o monitor do servidor principal desligando. Falei, caralho, eu pulei e desliguei o servidor. No que eu ligo ele de novo, ele começou a guinchar como se fosse um porco. Que isso? Falei, cara, esse servidor guinchando não tá uma boa coisa. Resultado final, ligo pra empresa que dava suporte na máquina. Chegou o cara lá, o técnico lá, que felizmente é meu amigo. O técnico abriu a máquina, olhou, a máquina tava inteira destruída por dentro. Pra você ter ideia, o monitor, o rapaz entrou pelo monitor, queimou o cabo inteiro, entrou na máquina, explodiu 3 chips, tá tudo preto por dentro. Caraca, cara, esse cara. Aí ele virou pra mim, que porra foi essa? Cara, foi um raio. Ele olhou pra minha cara, olhou pro eletricista, porra, raio, sacanagem, hein? Boa. Sorte que, como o cara é meu conhecido, a gente nunca tinha usado nada do suporte, eles fizeram coisa como se tivesse do raio mesmo, não reclamaram. Mas o raio, depois dessa, o raio não chegava mais perto da tomada. Eu tenho uma ótima. Nesse provedor Major One, em um dos prédios, tinha um data center. Durante um tempo eu coordenei a operação. E a sala de operação era um aquário, tudo vidro mesmo. Do DC a gente conseguia visualizar algumas coisas lá. Equipamento de rede, servidor, nananã, mas tinha entrada pro DC e tudo mais. DC, o que é DC? DC é um data center, desculpa. Ah, tá. E não sei se alguém já notou, mas TI é o único departamento que as tiazinhas da limpeza, elas não vão durante o dia. Enquanto tem gente lá, elas não vão. Ah, é? Elas acham que a gente é de outro planeta, cara. Todas são assim. Se ela faz de dia, ela não pode desligar a máquina da tomada pra ligar o... Não. Durante o dia, vai ter alguém vendo o que ela tá fazendo. Isso que é o pior, entendeu? Aí, cara, foi muito engraçado isso. A maioria dos dias era tranquilo, assim, durante a madrugada. A equipe era muito boa, os garotos sempre adiantavam tudo. Então eles ficavam um tempinho meio que off lá. Aí tá lá o pessoal lá, né? O Street Fighter aqui, a conversa ali, o outro estudando aqui. Um cara de olho em tudo, né? E eu tô vendo que passou a mulherzinha com mop, né, cara? Ela passou... Passou a mulherzinha com o quê? Com mop, cara. Aquela parada do esfregão, saca? Que você vai e molha. É, um esfregão. Um esfregão, é isso aí, um esfregão. Aí ela passou, foi pro DC. Eu pensei, ela sabe o que ela tá fazendo. Já falaram pra ela. Aí, não, beleza. Jamais pense isso. Então, não, tá tranquilo. Eu tava com o olho nela, assim, tranquilo. Tanto que eu vi. Aí, beleza, ela tá lá limpando e passa aqui o paninho aqui, o paninho ali. Primeiro que eu já tava achando errado ela dentro do DC. Mas se ela entrava lá é porque o chefe dela mandou. Então eu não posso pois virar. É. Não mexe aí. Falei, bom, deixa a mulher fazer porque senão ela vai ficar frustrada. Ela tá lá, cara, e limpa, mó cuidado e tal. Caraca, velho. Teve uma hora que eu virei, olhei pra essa mulher. Ela tava, tipo assim, 90 graus com o balde. Ela jogou água. Ela gritou aleluia e jogou, cara. Olha a glória a Jesus. Tem que dar uma palpeada no chão, pô. O chão tá meio sujo. Isso. Eu entrei na hora, cara. Eu saí correndo, abri a porta e falei, tia, o que você tá fazendo? Menino, olha como tá encardido isso aqui. Tem que esfregar isso aqui, que senão não sai, não. Clássico, um clássico. E classicão. Aí todo mundo correu. Falei pros caras, vamos lá, vai pegar pano. Todo mundo agora. Arrancando, tirando o tampo lá do piso elevado e secando o chão. 4 horas da amanhã. Ai, meu Deus do céu, cara. A gente também faz isso, viu? Vai pra faculdade lá, vai lá pra faculdade e pede pra não, faz, não fazer então. Isso significa que você vai virar essa noite e a próxima quando pegar fogo das máquinas. Exatamente. É melhor você passar o pano no chão. Exato. Assim, a gente chegou num ponto legal. As pessoas acham que o cara que trampa com o computador, o cara que manja das coisas, é tipo, ah, é só porque você sabe, pra você é fácil fazer. Não, a gente tem bom senso, entendeu? A gente se preocupa em como funciona justamente para impedir essas coisas. Porque a gente sabe que quem vai lidar com isso é quem não sabe como funciona. Então você tem que pensar nesse cara. Tem que pensar. Você não vê o Blue Radio? O cara falou: não, é só tomadinha, não tem nada ligado aqui. Eu só não consigo entender como a gente, sabendo a merda que pode dar, a gente ainda permite que essas coisas. Mas é, cara. Eu era mais puro nessa época. Eu não tinha. Eu acreditava nas pessoas. É porque você pensa: não, o cara já fez uma cacetada de ligação aqui. O cara não vai fazer. É, isso mesmo, é exatamente. O cara não vai fazer isso. Até a hora que você olha e ele faz. Você, não, por que eu deixei? Que outras áreas a gente encontra no... trabalhando com TI? Você vai trabalhar, vai subir, sei lá, um site, por exemplo. Acho que só o que foi falado, um desenvolvedor e um cara pra cuidar do servidor e um designer pra fazer um site bonitinho, só esses três já conseguem subir um site feliz. Só que quando esse site começa a crescer muito, por exemplo, eu conheço, sei lá, uns 30% de informática. Só que quando esse site começa a crescer, esse 30% que eu sei de mexer no servidor, mexer no site, mexer no layout, não é suficiente pra deixar o site em pé. Aí você tem que começar a contratar especialistas. Sei lá, um cara que manja muito, o foco dele é banco de dados, então ele sabe tudo de banco de dados. Um cara que sabe de aplicativo web, sei lá, Apache, o cara é muito bom de Apache, o cara que manja muito de cache, o cara que consegue fazer um acerto fino na rede, então aí começa a surgir os especialistas, né? E esses eu acho que são os que acabam ganhando mais, só que são, como tem poucas empresas no Brasil grandes, são mais difíceis de achar oportunidade de trabalho, mas ao meu ver são os que ganham mais. Mas ser especialista, assim, é meio complicado. Primeiro é porque você tem que ter experiência pra fazer isso e é Sim. difícil você conseguir experiência aqui. Porque é exatamente o negócio de ser contratado. E depois é sempre uma aventura, né? Porque você arruma um emprego que paga bem, mas raramente é emprego. Normalmente, o cara que trabalha como especialista assim, ele trabalha como freelance. E tem outro cara que é muito importante, que, tipo, todo mundo tenta puxar sardinha pro seu lado e precisa de alguém pra coordenar tudo isso aí, pra falar da última voz. Então, sei lá, pode ser um gerente de projeto ou pode ser um gerente de TI, que é um cargo mais gerencial do que é um cargo mais que põe a mão na massa, né? E acho que esse também é o que... Um excelente gerente de TI é um cara que sabe o que é um computador e que sabe manejar pessoas. Se você tem um cara que sabe as duas coisas, você tem uma santa criatura. Normalmente o gerente de TI é um cara que é gerente genérico, ele fez um MBA, ele é administrador e não entende nada de informática e não quer entender. Sim. Então ele ouve três opiniões dos três técnicos e ele dá a dele que ele ignorando todas as outras três e você tem que ficar perder horas discutindo com ele, ou é aquele que não sabe manejar pessoas. É difícil você ter um bom cara que sabe manejar gente, cara, legal. Esse é o ponto. Os melhores gerentes que eu tive foram os caras que eles eram ótimos em gerenciar pessoas. É. Porque TI é complicado, cara. Do mesmo jeito que do lado do usuário você tem todo tipo de pessoa interagindo com seus sistemas, com todos esses sistemas que a gente falou, rede e tudo mais, você tem os caras ali, tipo, o cara que mexe com o banco, ele acha que você não configurou direito o servidor. Aí o cara que mexe com não sei o que, ele acha que é muita gente pensando de forma diferente. É busão coletivo cheio, cara. Então Sim. tem que ter um cara que ele tem feeling, que é o cara que se preocupa em conhecer o funcionário. Quem que é esse cara? Tipo, não, eu sei que esse cara, ele administra banco de dados, eu sei que esse cara é um bom designer, mas quem são essas pessoas, entendeu? Qual que é o potencial desse cara? Todos os gerentes bons que eu tive foram esses caras, que sabiam a hora. Eu, por exemplo, eu odiava nego, quando eu tava nesse provedor, que ficava atrás de mim, cara, olhando o meu trabalho. Pois é, certa... porque o trabalho não rende, não adianta você ficar em cima do cara, bufando no cangote dele, não vai fazer ele subir o site mais rápido, ele consertar... Não, tipo, eu curto o momento em que eu tô lá ouvindo Crisium no último volume no meu fone, tô batendo o pé, batendo na mesa, mexendo os braços, air drum e o caramba 4, e eu não quero que ninguém fique olhando isso sem entender nada. Entendeu? E deixa aqui, pois tipo, cara, eu já entendi, você tem um problema, vai dar uma volta, eu vou resolver resolver teu problema. Eu sou o filho da puta que vai resolver o teu problema. Uma agora vez... Agora me deixa trabalhar, pois é. É, uma vez tinha uma baita de uma crise, cara, nesse provedor. E os caras mandaram táxi aqui em casa, vieram me buscar e tudo mais. Quando eu cheguei lá, tipo, tinha um monte de diretor, assim, em volta da minha mesa, pra ver, tipo... Não, é agora, o Alex chegou, agora vamos ver. Tinha plateia. É, aí, cara, o gerente pica das galáxias mesmo de TI. Esse cara, ele colou do meu lado, ele falou assim, Alex, o que você precisa, velho? O que você quer? Você quer um... Você quer uma cerveja? Você quer que eu compre pizza? O que que você quer? Você quer uma mulher? O cara falou isso. É, cara. Esse cara era maluco. Ele falou, tira... Eu falei pra ele, tira os caras daqui. Na hora o cara, vai se fuder todo mundo. Sai vocês daqui, vou embora daqui, sai daqui. Deixa o garoto trabalhar. Vamos deixar o garoto trabalhar. E quando estiver pronto, ele vai avisar. Assim, o que eu digo é, esse cara, ele tinha feeling pra essas coisas. Ele entendeu como é que funciona o negócio. Hein? Ele tinha um background de comandar pessoas, assim. Ele tinha passado por algumas coisas. Ele sabia como te extrair o melhor da galera. O que é muito comum é assim, você tem uma equipe de 20 pessoas, eles precisam promover uma pessoa. E normalmente as pessoas falam, vai promover o cara que trabalha mais, que é mais dedicado, que tem mais conhecimento. E muitas vezes ele promove o cara que consegue lidar melhor com as pessoas. Ah, isso é essencial. É, mas muita gente não entende isso. Não. Manja muito mais que o cara e o cara que subiu. Não. Mas eu acho que o mais importante no ambiente de TI é o cara que é sensível, velho. O cara que conhece as pessoas, entendeu? Que tira o tempo pra conhecer as pessoas. Porque assim, se você olhar pra todo o resto, o nosso trabalho é lógico. É ou não é? Mas, cara, nosso trabalho é lógico, mas tem problemas que tem mais de uma solução. Daí que entra, tem que ter um bom gerente, porque na hora que tem que ter mais de uma solução, exatamente, vai, se cada um exatamente, dá a sua solução. Exatamente. Tem, se você tem um gerente ruim, o gerente vai ficar batendo cabeça e tem que ter um gerente que entenda não, a parada, cara, e fala, não, pior, a solução vai gerente, ser sufoando. O pior gerente é aquele gerente, cara, que tipo, eu já tive, cara, vários assim, caralho, velho. É o cara que, tipo, ele tá vendo, assim, somos cientistas fascinantes, a gente, saca? Aqui, esse grupo agora. Cara, a gente tá discutindo a dinâmica de uma bomba nuclear, velho. Aí o cara, ele tá ouvindo, ele fica ouvindo, aí a gente vira pro cara e fala, chefe, e aí, o que que você acha? E o cara simplesmente não tem opinião, cara. Aí você fala, fodeu, tô no limbo, cara, a gente tá no limbo. O cara que enxerga as pessoas, eu acho, é o cara que faz tudo rolar de verdade. Que é o cara que fala assim, não, vamos fazer. Vamos seguir isso aqui que pra esse mim, cara... esse pô, tipo de gente que você falou, é e o outro que eu fico brincando, que é tipo aquele cachorro do Up, do Esquilo, que o gerente, você fala uma coisa com ele, aí o outro fala uma coisa, ele já muda a sua... Você fala pra ele, não, vamos fazer isso. Ele, legal, vamos fazer isso. Aí chega outra pessoa, não, gente, se a gente fizer isso. Não, então vamos fazer isso. Tudo que você fala, o cara, vamos lá, aê, é certo, vai dar certo, é isso aí. Hello, IT, have you tried turning it off and on again? E o gerente também é muito importante, porque muitas vezes o especialista, ele começa a viajar, ele quer fazer o melhor do melhor do melhor, que vai ficar pronto em 50 dias e o projeto é pra 10 dias. É, sim, claro. E o gerente que puxa a corda e fala, não, isso a gente pode fazer, a gente pode fazer isso numa V2, numa V3, numa próxima versão, mas agora, vamos tentar entregar agora, que vai ser, acho que é mais importante entregar, e depois a gente começa a fazer uns negócios legais, você me dá essas ideias, que o cara começar a conversar pra conseguir conter o ânimo da galera, porque o especialista, ele gosta de viajar, né, tipo... Não, quem trabalha nisso porque gosta, tá fazendo, tá querendo fazer o melhor porque acha maneiro. Só que nem sempre o nego quer pagar pelo melhor, tem tempo pro melhor. Como dizem, o ótimo é inimigo do bom, né? Pois é. Mas nem sempre querem o melhor, cara. Aliás, a maioria das vezes não querem o melhor. Cara, mas geralmente o que o John tá querendo dizer, assim, tipo, de você querer o melhor, é de você, tipo, de certa forma... ter orgulho do teu filho ali, você olhar pra aquele trampo e falar assim, cacete, que parada da hora que eu fiz, assim, as pessoas não precisam entender que é da hora, é só você olhar e falar não, cara, mas, caralho, mas... que parada animal, sabe? Tem um detalhe bem simples em tudo isso, cara, esse aí é o ultimate, assim, é o exemplo fatal que eu vou dar. Existe aquele cara que é o líder e, tipo, isso um amigo meu falou uma vez, cara, um grande irmão meu, e eu nunca mais esqueci, ele até me mandou a imagem, assim, sabe aqueles volantes de brinquedo, você senta teu filho lá no carro lá atrás e dá pra ele fica dirigindo, buzinando, tocando bonança no volante, esse é o gerente, velho. Ele acha que ele tá dirigindo o carro, tá ligado? Tá. Ele acha que você tá me guiando. Esses são... Isso, esse é o pior. Eu acho que assim, ó, tudo isso que a gente tá falando sobre a gerência, você tem os caras brilhantes ali e a gente concordou aqui que é importante você ter um cara com bom senso comandando tudo, se resume a uma coisa só, assim. Cara, ao mesmo tempo que leva pra fazer errado, leva pra fazer certo. O cara tem que ser bom ao ponto de conhecer os funcionários dele. E assim, tem um deadline? Tem. O cara que consegue enxergar assim, não, vamos perder só mais uma semana nisso, eu vou negociar, porque vamos fazer direito. Pro resto da existência da coisa, a gente não vai ter que voltar aqui. Eu concordo que o especialista viaja pra caramba, mas é justamente isso, o cara é um especialista, cara. Quando você contrata um pintor, você não vai falar pro cara como pintar a sua casa, cara. No máximo, você vai falar a cor que você quer. Só que seja específico. Eu quero vermelho, é isso aqui, ó. Esse vermelho aqui, não pode ser diferente. E deixa o cara pintar, porque o cara é pintor. Justamente por isso você contratou ele. O especialista, esse cara que quer entregar o melhor, que ele quer olhar pro negócio e falar, puta, que legal que eu fiz, ele sabe todo o martírio por qual ele vai ter que passar, ele sabe o quanto ele vai ter que sofrer. Então eu acho que às vezes vale você dar ouvidos ao especialista e seguir o que o cara tá falando, entendeu? Se o especialista for um médico, provavelmente você vai ouvir ele, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Porque, tipo, cara, você não é médico, cara. O especialista de informática ninguém nunca ouve. A clássica da informática é o cara te liga e te faz uma pergunta e você fala pra ele, não, faz isso, isso e isso. Ué, mas você não tem certeza que se eu fizer isso vai consertar? Então, cara... Aí você para e fica pensando, porra, se o cara me ligou... eu já respondi mais de uma vez, cara, eu acho que sim, se eu não achasse, eu não tinha te falado. A pior frase de ouvir do especialista é, eu te disse? Tem essa, cara, tem essa, eu te disse, eu te avisei. Geralmente, o especialista, por isso, ó, a gente sempre vai voltar agora que a gente citou o cara, a gente sempre vai voltar nesse totem do bom líder dentro de TI. Porque o especialista, quase sempre o cara tá certo. Principalmente se tá no desenvolvimento de um produto. Agora, eu acho que um especialista é ruim quando, de novo, o céu tá derretendo. Porque esse cara, ele acha que tem todas as soluções. Agora, vamos falar do problemão. Quando a gente tem aquele problemão, já perceberam que a resposta mais simples é a mais exata. É a solução pra tudo. Não existe uma resposta complexa. Já perceberam isso? E aí, um cara que, sei lá, cara, que ele fez MBA e tudo mais, ele não vai me ajudar. Eu quero um garoto lá de 10 anos pra ele olhar, eu falar pra ele o que que é, porque na hora ele vai me falar o que que é, entendeu? Mas normalmente quem resolve problema grande é quem tem experiência em resolver problema. Você repara que é um tipo de... é uma cadeia de pensamento que é diferente. Eu vejo muito isso, porque minha experiência de TI sempre foi como suporte. Então o meu pensamento é resolver merda. Eu faço isso o dia inteiro. Uhum. E você vê que o pensamento do desenvolvedor, o pensamento das pessoas funciona diferente. Dá um problema e o cara, não, mas eu vou olhar... Não. Os caras querem fabricar o problema. Se vai dar problema, não sei. Eu quero pôr isso aqui no ar, mas se vai funcionar depois, eu não quero saber. Ou então o banco de dados caiu, aí o cara tenta subir o banco de dados a primeira vez e ele não sobe. Ele tenta 3, 4, 5 e ele nem lê a mensagem. Cara, tem uma que é sensacional. Eu tava lembrando enquanto eu dirigia pra casa hoje, cara. Nesse provedor, lindo, ele tinha um jornal, cara. E nessa época, você falou de problemas, eu era de um departamento que era resolução de problemas. Esse era o nome do departamento. Era a curva de Rio, saca? Passou por todo mundo, tipo, levou pro Papa, ele não conseguiu tirar o demônio, aí os caras ligam pra você. Beleza. Eu não lembro qual foi o Big Brother, cara, mas vocês lembram o Big Brother que as minas pegaram creme de barbear e passaram nos seios e foram pra frente do espelho e ficaram lá brincando? Caraca, cara. Eu não vi isso. Você tá com tempo de ver Big Brother? Cara, eu não tava com tempo. Big Brother foi a porra do meu problema, cara. Por isso que eu não esqueço. Cara, eu sei que aconteceu isso e algum gênio na redação do jornal falou, eu vou colocar isso na home. O cara colocou na home de um blog menor que a gente tinha. Ele não usou uma estrutura maior que a gente tinha pro jornal. Ele usou falou, um blogzinho mais... Ele falou, eu vou pegar esse nerdinho aqui. E tipo, ele tinha uma estrutura razoável, não era ótima, e falou, vou colocar aqui. O que que aconteceu? Caiu, claro. Começou a alarmar. Não, nem chegou a cair. Começou a alarmar. E aí você vê, tipo, aquele negócio alarmando, que nunca alarmou, aquele serviço, ele nunca deu problema. E um belo dia você vê alarmado. Só que nessa época era o quê? A gente era o quarto nível. Tinha o primeiro nível. O primeiro nível, geralmente, ele atende o telefone e escuta alguém falar, ó, tá com problema. Aí ele passa pro segundo. Recebe os gritos. Depois que ele conseguiu diminuir um pouquinho os gritos, ele passa pro segundo. Isso. Aí o segundo nível, ele era o cara que olhava pra tela e ele sabia o que tava aparecendo no sistema de monitoração. Então, automaticamente, ele já sabia com quem falar. Aí ele ia lá, num sistema interno que a gente tinha, abria um chamado pro terceiro. O terceiro era os caras que entravam no servidor, que viam se tava tudo bem, que ligavam no data center, perguntava como tava lá, tá tudo bem. Aí falava com redes, tentava com o conhecimento deles resolver. Se não resolvesse, pô, chama a SWAT, vamos invadir. Aí passava pra gente. Uhum. Quando chegou pra gente, cara, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a homepage do blog. Aí entra a experiência que o Blue Hand já falou. Só que, pra quem tá ouvindo a gente, não é experiência técnica. Não é porque eu vejo o código. Não, cara. É, como eu disse de novo, bom senso. Eu tive ótimos amigos, eu tenho ótimos amigos. Eu vivi uma vida muito boa. Eu reconheço um idiota a milhas e milhas e milhas. Entendeu? Na hora, eu pensei, cara, postaram alguma coisa que tá bombando o site. Pois é. Porque todos os serviços estavam no ar, a máquina só tava usando muito recurso a ponto de cair. Quando eu abri a home, tinha um belo parque teta cheio de creme de barbear, cara. Aí levantei a mão e falei, bingo, achei o que que é. Acabou que a gente resolveu o problema colocando simplesmente mais duas maquininhas, docemente nomeadas de tetas 01 e tetas 02. Hello, IT, have you tried turning it off and on again? O problema, esse esquema que o Blue Hand falou, eu acho que tá menos ligado com o conhecimento técnico do cara e mais com o feeling que o cara tem. Porque com o sistema de informação, isso, por tudo isso que a gente já falou, o cara que é programador, o cara que é o gerentão, o cara que vai lá conversar com o Blue Hand e apoia no botão, desde o mais simples até o cargo mais complexo, é uma questão de pensar simples, pensar pequeno, ser objetivo. Esse cara, ele é voltado pro problema. É o cara que você precisa na hora de resolver um problema. Pensar pequeno. Porque todo o ambiente, como a gente tá falando aqui, é hostil pra caralho. Já é complexo pela sua natureza e às vezes um ponto de vista bem simples, bem pequeno, minimalista, resolve tudo, porque você fraciona os problemas, né? Esse cara geralmente quando gerencia um problema, ele pega um problemão e ele corta em frações e vai resolvendo cada parte do problema até chegar numa solução. Geralmente é esse cara que salva o dia. É, a gente falou de todos esses caras, mas é esse cara que salva o dia. Não, mas tem um cara que é um especialista que é o mais fodão de todos, que é o especialista de Twitter, que tipo, você servidor cai, o cara fala, porra, coloca na Amazon, que vai subir. Puta que pariu, velho. Eu escuto isso todo dia. Um filho da puta por dia vem me falar assim, por que que a Jovem Nerd não tá na Amazon? Mas é fácil pra caramba. Peraí, tudo é muito fácil pra quem não tem que fazer. É. A Amazon teve que criar um monte de servidores pra suportar a loja online deles. Aí um belo dia alguém lá falou, pô, já que a gente tem esse bando de servidor aqui, por que não vender espaço em servidores pra botar dinheiro Amazon, pra dentro? A Amazon passou a vender infraestrutura como um serviço. Foi isso que eles fizeram. Exato, né? Exato. Matou todos os caras. Não, não precisa do especialista, não precisa do inteligente, não precisa do menino aí de 10 anos também, não. A gente vai fazer tudo. A gente faz tudo. Você vem aqui, entra no sitezinho aqui, faz tudo e a gente vende. E depois a gente manda a conta de quanto? Milhões! Milhões! Milhões! Quanto é o Mike Myers vestido de... Cara, se der, coloca um eco nisso que eu vou falar agora. Vai tomar no cu, Amazon. Por quê? Porque é simples, cara. A gente fez melhor que a Amazon. Cara. Como assim, a gente? A gente tá melhor que a Amazon. A gente quem? Jovem Nerd! Ah! A gente. Quando a gente começou a olhar pra Amazon, cara, primeiro uma coisa que tem que ser dita. Cara, eu não sei o Guilherme, mas eu tava morrendo de medo quando a gente virou o Jovem Nerd, cara. Virou como assim? Eu não sabia. A gente saiu da Amazon e colocou na estrutura nova. Ah, sim. Nos Jaggers. Quando a gente saiu da AWS e colocou nos nossos Jaggers, a única coisa que passava pela minha cabeça, como qualquer deploy que eu faço até hoje, é assim, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai. Eu fico um minuto rezando, cara, pro Deus do TI. Não caiu, beleza, eu posso dormir sossegado. Quando a gente começou a fazer, a gente tinha uma ideia muito boa, porque a gente utilizou tudo que tava na Amazon, né? Que a Amazon, o nego adora falar, bota na Amazon, mas a Amazon é um serviço caríssimo. É. Caríssimo, irmão. A Amazon é barato, se você não usa. Se você usa pra uma parada de teste, pra uma parada pequena, se você tá usando pra uma parada que tá realmente viva, de verdade, trabalhando, é uma facada que vai crescendo sem parar. Ah, a primeira coisa que a gente falou, Guilherme, tem que fechar essa torneira da Amazon. Tá foda. Não, era uma torneira quebrada, meu irmão. A rosca tinha explodido. Não dá, não pois tem como. É. A facada vai crescendo. E é engraçado que o Guilherme falou que todo dia ele ouve nego falando, põe na Amazon. E aí, quando a gente tinha problema na época do IG, do site cair, ele, eu tenho aqui um provedor em Xangai, é baratinho, e deixa os pés do Jovem Nerd aqui, ou então bota no torrent, ou faz o caralho. E, assim, a solução imediata pra você que quer ouvir o programa é uma moleza. Yeah. Não, mas a solução que mas a gente tem... Mas isso não é a solução, pois é. A solução que a gente tem que dar é uma que funcione pra todo mundo, que preserve as estatísticas, que preserve a qualidade e tal. Exato, né? Não é só sai, joga na internet, né, não, o produto. Não. Mas é normalmente o primeiro cara que vai falar o seguinte, assim, ó, coloca o Nerdcast lá naquele servidor em Xangai, na puta que pariu, que ele vai ser baratinho. Aí isso eu faço na quinta-feira. Na sexta de manhã, esse filho da puta vai estar reclamando. Cara, hoje o Nerdcast tá lento. É, meu, porque eu perguntei pra ele, eu falei, cara, será que a gente não pode botar, contratar servidor, sei lá, na China, na puta que pariu, que é mais barato e tal? E aí ele veio com, ó, não é tão simples, é longe, isso interfere na velocidade, uma série de outras coisas. Cara, tudo é fácil pra quem não tem que fazer, cara. Pois é, mas foi o que eu falei, tudo é muito fácil quando não é você que tem que fazer. Primeiro que assim, a gente olhou pra Amazon, cara, era um puzzle que não tinha como resolver. A gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Eu lembro que antes da gente virar a chave, quando tava lá, eu, Dave, Alexandre, Guilherme, eu mandei um WhatsApp pro Dave, eu acho só. Eu falei, cara, eu não sei se vai aguentar, mas se não aguentar, eu tô aqui, tá? Fica tranquilo. Eu tava tranquilo. Cara, hoje, eu posso dizer, vai tomar no cu a Amazon e todo especialista de Twitter que fala pra pôr na Amazon. Porque vai fazer um ano e, tipo, é sério, cara, nunca eu consegui fazer isso. Eu entro lá hoje, não tem um erro em nenhum dos logs, cara. A gente não tem downtime. A gente teve um downtime, mas eu nem vou dizer por que foi. Foi culpa minha, de novo. É. O Guilherme falou, vou mexer nessa tomadinha aqui porque não tem nada ligado. Então, assim, a galera hoje é muito hype, cara. Ou todo mundo ama tudo, ou todo mundo odeia tudo. Ah, todo mundo verdade. Ama a Amazon porque todo mundo fala que é legal pra caralho. Eu acho que a Amazon é boa pro cara, primeiro, que tem grana e pro cara que vai processar coisa pra cacete lá, cara. Saca? Eu vi um depoimento outra vez de um cara que ele estuda bactéria, velho. Ele faz cálculos imensos lá. O cara falou, pô, mudou minha vida porque tem uma app aqui agora. Na app, por exemplo, eu vou dirigir do Texas, sei lá pra onde. Na app eu falo, ó, começa a calcular. Quando eu chego lá, já tá calculado. Eu não precisei fazer nada. Eu não precisei ligar pro cara de TI, eu não precisei falar com o cientista pra ver como tava. Isso é lindo. Agora, pro que a gente precisava, quando viram pra você e falam assim, cara, é o seguinte, eu preciso destruir a Lua. Eu tenho R$100 no meu bolso. É aí... ver quem é quem, entendeu? Aliás, é muito comum quando um site começa a fazer sucesso, chega lá vários administradores e fala, ó, tem um host aqui, você não quer hospedar com a gente? E tipo, é um servidor compartilhado e tal, que se você subir, cai na hora. Cara, as pessoas não têm noção do tamanho das coisas. Não, cara. Teve um caso que eu ajudei o Alexandre e o Dave. Eu fui na reunião com eles e eu falei pra eles, depois da reunião, não sei se vocês vão lembrar. Deixa eu até contextualizar. A gente ainda tava no IG na época e a gente recebeu uma oferta de um outro concorrente do IG. Pode falar quem é? Querendo levar vocês. Não. Eu acho que a gente pode falar que é. Não. Eles não prestam serviço mesmo. Não precisa. A pipoca estoura, como é que é o barulho que ela faz? E aí a gente falou, porra, como é que a gente vai saber? Que assim, a gente tinha pouco conhecimento, né? O Alec era o nosso referencial da parada. E a gente tinha uma confiança no IG, principalmente porque o Alec tava lá. E a gente, como é que a gente vai saber que o servidor desses caras vai aguentar o Jovem Nerd? Ainda mais naquela época que a gente não tinha essas soluções de cache e que era sofrido o esquema do F5, era foda, né? Aí a gente... Alec, você topa vir aqui em Curitiba e ver qual é do servidor dos caras e tal? É hora que não, beleza, vambora. A gente foi pra reunião e tudo mais, a gente não combinou nada, não fale isso, não fale aquilo. É, mesmo porque a gente não tinha nenhum esquema, né, nem nada. Não, cara, mas eu falo pra vocês desde o começo, cara, vocês merecem estar onde vocês estão, cara, vocês fazem tudo certo, velho, vocês são foda, a galera não tem essa visão, vocês são foda, vocês parecem dois caras que estão aí, que tem um sitezinho, mas vocês sabem o que vocês estão fazendo, vocês sabem onde vocês querem chegar. Tanto que, tipo, eu falei, vocês deixaram a confiança total, eu falei e não fugiu muito de nada, e olha onde a gente tá hoje, entendeu? Não fugiu do objetivo de vocês. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas depois da reunião, a gente conversando, eu falei assim, cara, na boa, vocês viram a cara dos caras? Foi isso que eu falei pra vocês. Eu lembro. Quando a gente desceu no DC, aí os caras começaram a mostrar o DC, o data center pra gente, tudo lindo. Cara, eu vi uma parada só. Assim, se você vai no médico, velho, meu conselho, se você vai no médico, aí você tá na recepção com aquela gostosa que não sabe escrever no Word, porque você vai pensar nisso, depois desse Nerdcast, você vai pensar nisso, porque aquela é bonita demais pra mexer no Word. Aí você vai ver a orquídea do lado dela morrendo. Você não vai passar no médico, cara. cara, cancela e vai em outro. Essa Blue Hand vai amar. A gente tava no data center e tinha uma sequência de storages, assim, de EMC. Aí eu olhei mais pro alto, tipo, o teto era alto, né, cara? Eu olhei um pouquinho pro alto, tinha um PVC saindo em cima. Um tubo, né? É. Dos storage. PVC? Tinha um tubo de PVC aberto, assim, cara. Ah, um clássico. O ar não tava aguentando, o nego puxou um ar pro ar, tipo, de PVC. Exatamente. Aí eu lembro disso como se fosse hoje, cara. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu parei, fiquei olhando pro PVC e eu percebi, assim, visão periférica, que os caras continuaram andando, passaram batido. Eu falei, eu vou passar batido, vou ficar olhando pra esta porra. Aí eu fiquei olhando. Tanto que no DC eu não falei nada pro Dave, nem pro Alexandre. Eu fiquei só observando. Eu não falava nada. Eu não perguntava nada. Eu fiquei olhando, olhando, olhando. Daqui a pouco, o que que aconteceu? É, sabe o Bob Esponja? Caiu a gota d'água, assim, cara. Eu falei, boa. Agora já viu o que eu queria, entendeu? Aí, quando a gente subiu pra reunião, eu já sabia o que dizer. Eu falei, ó, pessoal, é o seguinte. Eu vou falar pra vocês o que é o Jovem Nerd, sendo eu um analista de sistema. Falei, falei, falei. Os caras foram ficando roxo, rosa, amarelo, vermelho, verde, branco. Enfim, acabou que hoje a gente virou nômade. A gente não tá lá, a gente tá sozinho e a gente tá muito bem. Só tem que cair esse custo ainda, né? Então, nerd... cada mês é facada assim. Nerd tour, nerd tour. Quanto é que a gente transferiu no último mês, Guilherme? Aquele pico que a gente teve aí? Mais ou menos 4 GB por segundo saindo do servidor na sexta-feira. Ai. No mês inteiro? Então, quantos então. No mês dá quase 300 tera. Ah. Não, então. Há muitos dólares por tera o custo. Isso aí é igual beber água de um hidrante. Pra analogia, assim. Então, dinheiro. Eu só consigo ver dinheiro. Eu vejo o Cifrão na minha frente, cara. Cifrão com asa. Não. Ele não tá vindo pra cá, ele tá indo embora. Descendo o pica-pau. É verdade, é verdade. O saco de dinheiro voando. Eu só vejo uma mensagem mensal chegando no meu Telegram também assim, Guilherme, ficou tipo $1 milhão, caralho. mas calma, então. A mensagem é assim, Guilherme, primeiro eu aviso com quem eu quero falar, porque é um grupo, né? É o Guilherme, bateu a fatura aqui do provedor. Aí eu já vou lá no banheiro pra cair, bom já. Ó, tem uma história que acho que eu contei no outro Nerdcast, não lembro, que uma coisa triste também é quando você acaba trabalhando com recursos humanos direto, né? Daí uma vez eu lembro que a mulher chegou e falou, ó, Johnny, a gente vai demitir uma pessoa às 3 horas, então às 3 horas você corta a conexão dele. Puta, isso deve ser muito maneiro. Isso é um trabalho que eu queria, cara. 2:59, então. 2:59, 3 horas, plum, bloqueei. Aí 3:01 o cara me liga. Ô, Johnny, eu tava acessando aqui a rede e parou tudo. Sabe o que aconteceu? Sabe como é, né? Será que não é o servidor que caiu? Não quer reiniciar o seu computador? Eu liguei pra mulher do RH. Ô, sua desgraçada, você tinha que chamar ele. Ah, esqueci, desculpe. Porra! Falar com o cara que vai ser demitido, assim, é triste, meu, pô. Cara, eu tenho uma ótima sobre essa. Nesse mesmo provedor, Major One, uma época, eu não sei quem foi, eu não sei como, mas enfim, acabou indo pra lá um cara que foi pra ser gerente de segurança, cara. Eu tenho que pensar em como eu vou falar isso. Esse cara foi pra lá, enfim, cara. O cara, ele bateu a massa lá do pão da Santa Ceia, cara. Vocês entenderam. E aí, ele falava, tipo Forrest mesmo, era o Forrest. Vamos chamar o nosso personagem de Forrest. Forrest não fumava, mas ele vivia com a galera que fumava, porque a galera só falava de coisa de computador como nunca, assim. Como não falavam lá dentro, porque não podia ficar conversando e tudo mais. Então todo mundo, quando saía, esse cara, ele ia, ele falava, não, eu já fiz isso. Não, também já mexi com isso. Não, isso mesmo. Ah, não, isso aí faz assim. Ah, é? Cara, eu lembro, assim, esse cara era pain in the ass, esse cara. Sabe aquele cara que ele fala tanto, ele conta tanta mentira que você sente vergonha de falar pra ele, cara, você tá mentindo? Sei, é triste. Cara, assim, você tem certeza que se você entrar numa discussão com ele, ele vai te reduzir ao nível idiota e vai ganhar de você, velho. Saca? Uhum. Era assim. Rolou uma situação dessa que o Johnny citou, cara. Só que essa foi muito linda, assim. Tava todo mundo lá, cara, sei lá, mosca voando, todo mundo sem fazer nada, ela muito cedo. E aí eu lembro que o gerente, na época, ele entrou, assim, com um demônio nos olhos, cara. Ele entrou e falou assim, apaga o login daquele filho da puta. Cara, nego brigava pra apagar, assim. Eu faço, não, eu vou fazer, eu apago. Tipo, a galera ficou animada. E ao contrário do que o Johnny tá dizendo, tipo, o cara sentou, ligou o notebook e nada, cara. Tipo, primeiro que nem entrava, não, ele nem entrava na rede corporativa. E aí todo mundo olhando, né? Vendo o que eu ia fazer. E agora, gênio? E agora? E os caras, sim, meu, já tinha grupo já no Skype falando, ó lá, olha a cara dele. Ele deve estar tentando digitar assim agora. Ah, agora ele tá tentando ligar o computador. Agora ele tá tentando acessar isso. Cara, que maldade. era muito comum também, tipo, a gente olhava o log do MSN, de acesso, e aí pintava MSN, não podia na empresa. A gente chegava no IP, no firewall, bloqueava, e era 5 segundos. Ó, Johnny, eu tava mexendo aqui num aplicativo e ele travou. Você pode saber o que tá acontecendo? Eu não sei, eu desço aí daqui a pouco pra dar uma olhada. E aí deixava. Johnny, tu me lembrou um clássico. A gente tava no provedor, a nossa banda tava apertada já. A gente tava fazendo um acordo pra aumentar a banda, mas naqueles anos de 90 e pouco era um inferno e tava nas negociações ainda. E eu avisei pra galera interna, galera, pega leve, porque vamos deixar a banda pros usuários que estão pagando, né? Digo, não, tudo bem. Tô em casa de noite, tô olhando o monitoramento, tô vendo que o link tá destruído. O link tá destruído? Será que os usuários estão destruindo? Eu fui olhar onde os usuários... Todos os usuários passavam por uma mesma máquina. Eu olhei a máquina onde os usuários passavam e falei, pô, aqui tá bonito. Vou olhar a máquina do operador que está trabalhando de madrugada. Olhei a máquina do operador, máquina avassalando o link. Eu falei, pô, que esse maluco tá me fazendo que ele tá me avassalando o link? Uma investigaçãozinha mais rápida, descobrimos que ele tinha descoberto um site de streaming dos primeiros que fazia streaming, obviamente, vocês já sabem de quê. Aí eu falei, ah, não acredito, o cara tá me fazendo isso, o cara tá vendo filme, eu avisei pra não coisar. Aí, mensagem que ficou clássica na empresa, que eles não sabiam que eu podia fazer isso, eu abri uma caixa de diálogo pra metade da tela dele falando, cara, você pode ver as fotos que você quiser, mas não abre filme, que você tá acabando com a banda dos usuários. E fiquei esperando, 20 minutos ele me liga, apareceu uma mensagem meio bizarra. Falei, cara, é o que tá escrito na mensagem. Ele, ah, ok. Você abriu a caixa de diálogo. Muito bom. Tinha que ter feito aquelas caveirinhas com letras, sabe? Hello, IT. Have you tried turning it off and on again? Aliás, eu sei que o Jovem Nerd, volta e meia, eu vejo que ele é bloqueado em algumas empresas, né? Porque é um site de entretenimento, sei lá, os caras não querem. Empresa não. Onde eu trabalho, não. Onde eu trabalho, às 9 da manhã, todo mundo vendo o Jovem Nerd. Excelente. Mas, onde eu trabalho também, pra ver se o banner tá de pé, né? Pois é, não dá. Inclusive, a gente tem a versão zip do Nerdcast justamente porque muita gente tem MP3 bloqueada na empresa e pediu pra gente, pô, tem como, né, disponibilizar em outro formato porque não consigo baixar MP3 direto aqui e tal, a gente faz isso. Mas eu sei também que tem a galera de TI que, assim, eles têm um esquema, tipo assim, como a empresa tem que proibir lá o Jovem Nerd e tal, isso aqui, a galera do TI da empresa pega os Nerdcasts e bota na rede num lugar especial pra galera. Ah, mas olha só, o cara, ele tá sendo inteligente, sabe por quê? Ele tá disponibilizando. Tá economizando a banda dele. Exato, é um download só e depois pega na rede. Pega na rede. No exatamente. Final da história, o cara tá sendo. E tem uma biblioteca de Nerdcast, né? Dica para quem não consegue baixar a extensão MP3, hein? Anotem aí. É simples, gente. Vai lá, apaga o MP3 e coloca JPG, PNG. Na hora de salvar, que você diz. É, porque imagem todo mundo consegue abrir. Geralmente, o cara vai no firewall e fala, ó, arquivos desse tipo não podem passar por aqui. Ponto MP3, por exemplo. É lógico. Então, se eu abro o Jovem Nerd, eu vejo todas aquelas imagens coloridas, legais, pô, imagem eu consigo pegar do Jovem Nerd daqui de onde eu tô. Ah, rapaz, aí você vai lá, apaga o MP3, põe JPG, depois você renomeia pra MP3 e toca. Então vamos ensinar, que tem muita gente que não sabe nem como fazer o download até hoje. Então é assim, você clica com o botão direito do mouse e bota salvar como. Exatamente. Salvar como. Você vai ficar maluco quando isso acontecer. É. Aí vai abriu o seu pop-up e você renomeia somente a extensão do arquivo, apaga o MP3 e coloca um JPG, GIF, porque imagens provavelmente estão liberadas, né? Se eles travarem imagens, danou-se. Não, pode botar TXT? Pode ser TXT, ele pode colocar whatever, menos o que é bloqueado, menos o que ele não consegue, que é o MP3. Mas existem também caras que são inteligentes pra caramba. Isso geralmente é bloqueado aonde? No firewall. Firewall geralmente é responsabilidade da equipe de redes, numa empresa séria. Em empresas de faz tudo, o cara que é administrador de sistema ou analista, ele consegue fazer isso também, bloquear. É, o cara, ele pode falar, ó, qualquer arquivo que provém desse endereço aqui não pode ser acessado a partir daqui. Aí fudeu. Aí não tem, jeito. Aí você tem que dar ideia no cara, paga uma breja pro cara e fala, cara, salva esse pacotão aqui na rede pra gente, por favor. Uma coisa importante se lembrar é que provavelmente o cara que cuida do firewall, ele também é uma pessoa legal, ele entende que as pessoas de vez em quando querem acessar um conteúdo. Então ele podia bloquear qualquer MP3, sei lá, pelo meme type do arquivo. Mas não, ele é bonzinho, ele fala, não, eu vou bloquear só .mp3, o nome do arquivo. Se o cara arranjar um jeito de burlar isso aí, palmas pra ele. Não vou ficar cuidando disso. Tudo depende do chefe e do cara. Tem pessoas que sabem que o cara bota aquela regra pra pegar o pessoal que não sabe, mas ele fecha o olho pros que conseguem. Sim. E tem aqueles caras malas que ficam vendo o log o dia inteiro procurando problema. Pra uma empresa grande, o mais perigoso não é nem o que baixa, é o que sai da empresa. Pois é. Isso que é o mais perigoso. Então, muitas vezes, o cara nem tá baixando o MP3. Tem empresas que tem umas regras malucas, porque eles recebem a regra maluca de cima. Eu tenho clientes que são multinacionais, e os caras têm umas regras de acesso que são uma loucura. Eu fico rindo, que eu falo, cara, mas, assim, a regra tá atrapalhando o nosso trabalho. Eles riem e falam, pois é, mas a regra vem dos gringos, o gringo mandou, eu não posso fazer nada. Mas sabe qual é o problema? Isso é um método de chefia muito arcaico e bizarro, que em vez de cobrar resultado, né, produtividade, quer controlar o funcionário. Então, às vezes, o cara tá ocioso, mas ele não pode fazer nada, não pode acessar nada. Pode abrir nada, pois é. Mas vale lembrar, assim, a natureza de um firewall dentro de um ambiente desse corporativo é proteger o seu patrimônio, né? Começou assim. A ideia do firewall é exatamente essa. A ideia deveria ser essa, mas tem sim. Gente... Sim, cara, a gente tá na terra da cuíca, né, cara? Pois é. A gente tá na terra da cuíca. Quando chega aqui, meu amigo, é do nosso jeito. Bom, eu já vi empresas que colocam cola quente na porta USB. Caralho! Caraca, velho! Pô, essa foi master. Já vi, pô. Caraca, velho. Você não pode ter que colocar ali. Mas assim, eles botam cola quente na porta USB, mas eles não botam na porta do mouse, não. Então você pode tirar o mouse e enfiar um hub junto no mouse e usar a porta do mouse. Olha aí. Ou você compra um estilete. Pois é. Toda a sua anarquia. Porra, cara. Ou você procura um outro emprego de um lugar. Pois mais é, maneiro, né, cara? Se tiver que raspar cola quente de porta USB, tu tá na merda, né, cara? Caralho. Não, você descola um outro trampo e aí você passa cola quente na máquina inteira, cara. Hello, IT. Have you tried turning it off and on again? Eu lembro de uma que é bizarra, assim, que deu vontade de dar porrada no cara. Que a empresa, naquela época, a gente, tipo, sei lá, 99, 2000, o pessoal não comprava computadores prontos, né? O pessoal comprava peças e a gente montava. Era aquele Frankenstein bonito. Aquele... Sim, aqueles gabinetes bege. Encardido, já vem encardido. Sim. O cara faz o gabinete e deixa no sol uma semana pra encardir, aí ele vende. É, aquela que você passa a mão e corta a mão. Super legal. Aqueles parafusos, filha da puta, pra abrir o gabinete. Caraca, como eu tinha ódio dessa merda, cara. Aquele gabinete com botão de turbo. Caraca, botão de turbo. Aí falou tudo, cara. E aí, tipo, o cara montou o computador, aí ficavam 2 horas e ele desligava. Dava 2 horas, a mulher mexia, 2 horas e desligava. Falei, você ligou certo? Aí a gente olhava tudo, desde o começo, olhava, mexi tudo normal. Falei, vamos trocar, né? Daí eu fui desmontar o computador pra trocar, entregar desmontado. Aí eu vi que o cara, na verdade, o filho da puta foi o cara que vendeu o computador. Ele colocou a etiqueta da garantia em cima do chip do processador. Puta que pariu. E aí o cara colocou a pasta térmica e colocou o cooler. Só que daí, por causa desse etiquetinha, o cooler... Não passava calor nenhum, pois é. Aí o processador esquentava e reiniciava. Caralho, mas você desmontou mesmo, né? Desmontei. A nível molecular. O cara tirou o cooler, dissipador e pasta térmica, maluco. Eu falei, caramba, por que o cara que monta o computador não pensa nessas coisas? O cara que montou antes de mim. Porque o cara que montou é automático. O cara não pensa no que ele tá fazendo. Ele foi só... Ele fez aquele curso de montagem de computador rapidinho e ele não tava pensando. E aquele que ele aprende, se não tiver pasta térmica, mete pasta de dente mesmo, que é tudo igual. Mas é tudo branco, cara. É tudo igual, não faz diferença. Esse aí é o típico CPF na nota. Antes de qualquer coisa, cara, o cara tá programado pra te perguntar se você quer o CPF na nota, cara. Ele vai lá e vai. Pasta, cooler, que nada, etiqueta da loja, tchau. Hello, IT, have you tried turning it off and on again? No meu trabalho de mainframe, a gente basicamente desligava os mainframes de outras empresas que tinham máquina de grande porte e eles passavam a rodar na nossa máquina. E nós herdávamos os clientes, passavam a testar minha máquina como se fosse a máquina deles. Os clientes oficialmente nem sabiam que a máquina estava com a gente. E nós ficávamos com suporte nível 2. Então, o suporte dentro do cliente atendia o nível 1 e quando dava alguma merda maior, eles ligavam pra gente. Só que por algum motivo, algum desgraçado passou o nosso telefone pros usuários normais. Eu tava em pé do lado do telefone, porque eu tava em pé do lado do telefone, não ia nem botar ali. O telefone tocou, meti a mão e atendi. Aí o cara, sistema caiu, né? Falei, bom dia. Não, sistema caiu, você tá do ar. Falei, aí eu olhei pro monitor, falei, não, tem 450 usuais no sistema, o sistema tá no ar, o que tá acontecendo? Não, porque eu não consigo acessar em nada, não, nada funciona. O senhor já ligou pro nível 1? Ah, porque sempre assim, sempre querem me passar pro nível 1. Aí eu falei, tá, vamos do começo, a máquina do senhor tá ligada? Aí começa. A máquina tá ligada. Não, porque eu já tentei conectar, já abri 3 vezes, aí me deu um estalo, porque foi a iluminação divina. Eu falei pra ele, tem um cabo azul atrás da sua máquina? Ele tem! O cabo tá ligado na máquina? Não, tá aqui na minha mão! Ai, por favor, liga pro suporte nível 1. Tu não quis nem ensinar ele a botar a porra do cabo aí? Não. O cara tá com o cabo na mão, o cara merece ligar pro nível 1 e explicar. Johnny Cash. Nossa. Aliás, falando em cash, né? Minha amiga veio com uma boa. Falando em cash. Ela falou, ó, virose tá pra médico, que é a desculpa básica do médico, assim como cash tá pra vocês de TI, né? Porque tudo é problema de cash. Pode escrever, né? Limpo cash. Limpo cash resolve. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.